Primeiro aniversário da XFM, estamos aqui numa noitada com 5 convidados, conversando a propósito desta lista de 100 discos, 100 contribuições para a história da música. Ora bem, eu tinha prometido que isto talvez pudesse aquecer, em relação à figura em questão, penso que é mais ou menos consensual. Estou a falar do Brian Eno. Mas pelo facto de, depois de uma análise atenta dos resultados desta lista, nós temos chegado à conclusão que o grande vencedor desta lista é justamente o Sr. Brian Eno. Ele aparece, se olharem, aparece com 2 álbuns a solo, mais um de parceria com David Byrne, isto para não falar nos discos que aí estão, que foram produzidos por ele. Ora bem, isto significa que Brian Eno, nesta listagem, destaca-se como uma figura fulcral. Manel, agora diz qualquer coisa. Pois é, então... Atenção, eu não quero impor aqui ordens de entrada em cena, vocês podem falar quando entenderem, mas é só porque o Manel ficou calado. A gente já passa para o improviso, então. Muito bem. Bom, mas isso que acabaste de dizer do Brian Eno acabar por ter um lugar enorme nesta lista, vai colocar, acho que é um problema engraçado. Foi-nos pedido uma lista dos discos que, na nossa opinião, eram os determinantes na história da música popular e do rock and roll, em especial. É curioso que Brian Eno apareça com esse lugar de destaque. É curioso, sobretudo porque, penso eu, ainda, sendo uma das características da música popular a efemeridade da dita, e sendo o Brian Eno, por definição, também uma coisa pouco efêmera e muito mais definitiva, não deixa de ser curioso que na lista dos autores da música mais efêmera de todos aparece o Brian Eno. E passo a bola ao seguinte, que começa a ser um papel que eu tenho aqui. O seguinte sou eu. Eu perdi-me no O lançamento é a profundidade, Manuel Falcão, para Jorge Pires, que está mesmo em frente. Nós estamos aqui com um pequeno problema no que respeita a microfones, convirá esclarecer. Estamos a tentar colocar as coisas de forma... Ora bem. Depois uns ruídos de fundo e tal. Jorge, diz lá. Sobre o Brian Eno, portanto. Acho que fala por si o facto dele aparecer em tantos discos ligados à história da música. E era bom que a gente tivesse tempo, a oportunidade, não hoje, mas um dia, para analisarmos mais em profundidade os métodos e as inovações, não só de caráter técnico, mas metodológico, que o Brian Eno fez provocou nos últimos 30 anos, 20. E fico por aqui. Mas desculpa lá eu relançar isto outra vez para... Desculpa lá eu relançar isto outra vez para a mesa. Mas eu acho que é interessante discutir isto, saber, no fundo, se... se mantém aquela ideia que durante muito tempo se tornou uma ideia adquirida, a música pop ou a música popular, este tipo de música que nós estamos aqui a falar, é por definição efêmero. Como é que acontece? É o Brian Eno não uma coisa efêmera, ou é uma coisa mais duradoura, ou significa uma evolução e um trabalho tal em torno da música popular que é uma coisa à parte e é determinante por causa disso? Posso, eu confesso, diz. Eu ia só fazer uma observação, um contrassenso essencial na música pop, que é, ela pode ser efêmera, mas grava-se para durar. Eu confesso que já comprei mais convictamente até essa teoria da efemeridade do que compro agora. É evidente que provavelmente 90% daquilo que é produzido todos os dias é mesmo efêmero, é mesmo para consumo rápido e descartável e pronto, ponto final, acabou-se. Agora, realmente as coisas que ficam, e há bocado estava a conversar com o Rui Morrison acerca disso, porque ele meteu ali na lista o Frank Sinatra, há coisas que são tão efêmeras quanto a memória das pessoas permite que elas sejam. E, por exemplo, sem estar a querer armar em erudito, esta atitude de consumir apenas a música que se está a fazer no momento, não é de agora. Durante muitos anos, por exemplo, a música do Bach ninguém ouvia, tinha desaparecido, ninguém ligava. Portanto, esta atitude de ouvir música do passado, música com já décadas e séculos de existência, é uma atitude relativamente moderna. Portanto, essa atitude de considerar que a música é efêmera é uma coisa que sempre existiu. É evidente que há coisas que, pela sua própria natureza, deixam de ser efêmeras, e nós continuamos hoje em dia a ouvir a música do Cole Porter e a música do Gershwin e a música do Irving Berlin e o Frank Sinatra e Ella Fitzgerald e os clássicos do jazz do início do século e do meio do século e daí para a frente, e no jazz e na pop, e que os Beatles continuam a ser ouvidos e o Dylan continua a ser ouvido, e há coisas que estão a ser feitas agora que vão continuar a ser ouvidas daqui a 20, 30 e 40 anos. Portanto, eu não compro já muito essa teoria da efemeridade. A esmagadora maioria das coisas, tal como acontece com a esmagadora maioria das coisas que são publicadas em livro, por exemplo, vão passar e vão ter uma vida curta. Mas vai ficar sempre uma, sei lá, uma camada sobrenadante no meio daquilo tudo, que, tanto quanto a eternidade pode existir, onde continuar a existir também. Eu acho que essa história do efêmero é um bocado mal entendido por muitos que há na história da pop, porque tem que ver um pouco com o Andy Warhol e com a pop art, e um bocado aquela história dos 15 minutos de fama, que é um bocado tentar fazer arte dentro das regras da indústria, assumir-se como produto e tentar fazer arte dentro disso. Pronto, isso é uma atitude, e nessa perspectiva eu julgo que de facto a pop, como produto semelhante ao pudim instantâneo, é de facto efêmero e tem um prazo de validade. Agora, acima disso, e portanto fora desse contexto que tem um pouco a ver com os princípios filosóficos do Andy Warhol, eu penso que há tudo o resto, há o que fica e há o que não fica. E portanto são um bocado questões paralelas, se bem que ligadas por dentro. Isto é, o mesmo produto pop pode ter dois tipos de leitura. Pode ter sido feito, como o terá sido o álbum dos Velvet Underground, a tentar encaixar um bocado nesse princípio, mas a verdade é que 30 anos depois ele ainda cá está, e portanto o lado efêmero terá fracassado um bocado. Eu diria que não estou assim tanto de acordo, percebo o que estás a dizer, e não, mas não estou assim tanto de acordo. Vou dar uma ajudinha microfónica. Não estou assim tanto de acordo com o Ricardo Saló, e sobretudo acho que esta definição não vem só do tempo em que o Andy Warhol se exprimiu sobre a durabilidade da fama, ou o que é a fama nesta matéria. E porquê? Porque isto, penso eu, que tem a ver com o que foi o ritmo de vida e até o ritmo de memória histórica destas duas ou três gerações que foram consumidoras e que, no fundo, fizeram todo este mercado e fizeram a música popular tal como nós a conhecemos hoje em dia. Porquê? Porque são gerações que sucessivamente viveram num permanente presente, em que a noção de tempo se diluiu muito. Isto é anterior ao Warhol, é uma coisa que se começa a acelerar no pós-guerra, notoriamente. Tem a ver com a difusão, com a complexidade dos meios de comunicação, e não vem só desse ponto. E o que tornou característico, tão característico este fenómeno, foi a introdução maciça da indústria pela primeira vez na música, e o facto da própria indústria precisar de se reciclar permanentemente para continuar a sobreviver como indústria, e de ter encontrado um ponto comum naquilo que era essa característica musical, essa característica de tipo de produção musical, que era para consumo rápido e para uma memória relativamente desgastada, se tu quiseres. E, contudo, as coisas são um bocado independentes disso. Porque há música concebida para ser eterna e que não dura mais do que 2 minutos. E há música concebida para ser efêmera e que se torna razoavelmente eterna. Com certeza, mas esse é exatamente o ponto sobre... Exato. Eu, de qualquer modo, antes talvez não me tenha explicado com a precisão que queria, porque eu, quando falei no Andy Warhol, queria apenas dizer que ele terá sido o primeiro a conceptualizar e a criar um conceito artístico dentro dessa realidade, mas é evidente que isso vem desde o acelerar, digamos assim, do consumismo no Ocidente, e é um bocado fruto disso. Não estava a dizer que a coisa tinha começado com o Andy Warhol. Digamos que com ele talvez tenha havido uma primeira consciência artística disso. É claro que isso vem tudo desde o fim da Segunda Guerra e com a introdução da palavra moda no meio disto tudo, que também faz com que as coisas sejam apreciadas e haja uma noção de limite, e a seguir vem outra coisa. Era mais nesse sentido. Vocês agarraram-se à história da efemeridade ou não? Eu pop. Gostava de voltar aí. Ok, voltamos já. Tá, eu só gostava de vos recordar que começámos esta mini conversa agora por causa do Brian Eno. Eu gostaria que não deixassem fugir esta ideia. O Brian Eno aparece ligado aos Roxy Music, depois tem os trabalhos a solo, depois tem as suas produções. O Brian Eno atravessa uma data de décadas e aparece nesta lista referido em todas essas etapas. Daí, suponho eu, a particularidade do Brian Eno. Gostaria só que retivessem esta ideia para depois falarem como entender, mas o Jorge ainda ia acrescentar algo. Não, acerca da efemeridade da música pop. Eu há bocado resumi, se calhar muito, quando disse que achava que havia uma contradição essencial aqui, que era o facto da música ser efêmera e, por outro lado, ser gravada, provocar registros. E os registros são feitos para durar. Basicamente, a contradição essencial tem mais a ver com uma questão de utilização do tempo, que antes da música já tinha atingido outras artes, e podemos falar, por exemplo, da fotografia. Ou seja, quando, como disse o Benjamin, a obra de arte chegou à época da sua reprodução industrial, houve algumas coisas que se ganharam e houve outras coisas que se perderam. Ganhou-se uma maneira de estender o tempo, nomeadamente, e perdeu-se a consciência do momento, se quiseres. E depois este processo tem várias nuances, além do mais, porque tem a ver com o modo como o consumo é ou não incentivado. Isto significa que, provavelmente, em Marrocos, o Jimi Hendrix continua a ser um artista atual, mais atual do que cá, apesar deles ainda não terem conhecido o Brian Eno, eventualmente. Bem, vou propor um intervalozinho. Já voltamos, porque até agora ouvimos os Velvet e o David Byrne com o Brian Eno. Vamos ouvir mais um pouco de música, o Elvis Presley e depois o Robert Johnson, e voltamos à conversa a seguir. Combinado? Train a ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, mine, she's my all, mine. Com um gesto, o chefe dos canibais mandou que soltassem Tarzan e Jane do posto onde estavam amarrados, no centro da aldeia. Encaminharam-nos até junto do chefe, que lhes fez saber que desejava, em troca da vida deles, um presente muito especial, que fosse reconhecido e aceito no mundo inteiro como um objeto de valor. Tarzan disse-lhe que tinha consigo um objeto assim, e, virando-se para Jane, pediu-lhe que lhe desse o seu cartão Metrópolis. Uma testemunha referiu mais tarde que, antes de ser colocado no caldeirão, as suas últimas palavras foram: Jane, então tu sais de casa sem o cartão Metrópolis. Ó, Jane. Linha Metrópolis Unibanco 0500 62-12. If your man gets personal, won't you have your fun? If your man gets personal, won't you have your fun? Says, come on back to pride for my man. Well, I've all night long. Women in Big Bud, clean on into Tennessee. I got women in Big Bud, clean on into Tennessee. But my pride point right now hops all over me. No color but a front teeth, down we go. Ain't gonna stay no color but a front teeth, down we go. She got a mortgage on my body, not a lien on my soul. I'm going to Rodale, gonna take my ride up by my side. Well, I'm going to Rodale, gonna take my ride by my side. We can steal Bell House, baby, cause it's on the river side. Can sweeten my lemon till the juice run down my leg. You know what I'm talking about. You can sweeten my lemon till the juice run down my leg. That's what I'm talking about now. But I'm going back to Fried Bunny if I be rocking to my head. Ora bem, vamos lá então retomar a nossa conversa. Robert Johnson, nós pedimos, talvez convidando esclarecer isto, pedimos a cada um dos nossos 5 convidados de hoje que desta lista escolhessem um disco para nós passarmos aqui e para depois utilizarmos como pista para discussões. É evidente que não tinham necessariamente que ser discos nos quais eles tivessem previamente votado. E foi um pouco o que aconteceu, um pouco não, completamente, o que aconteceu com o João Lisboa, que pediu para avançarmos com o Robert Johnson. Já agora explica porquê. Uhum. Isto, por um lado, tem a ver com aquela perplexidade com que provavelmente todos nós nos defrontamos quando tivemos de ordenar a lista e decidir onde é que ia começar, onde é que ia acabar, que períodos é que ia abarcar, etc, etc. Eu acabei por escolher começar mesmo pelo princípio da história da pop, e acho que o primeiro disco foi os Birds, Beatles, etc., por aí fora. É evidente que podia também perfeitamente ter começado por aqui, ainda pensei eventualmente começar por outro lado e falar nos Gershwins e nos Cole Porters e nesses todos, e neste caso logo escolher um em que eu não tinha nomeado, porque isso tem a ver um bocado com aquilo que a gente estava a falar antes. Que é o seguinte, e agora armando-me um bocado em Hermano José, acho que era a altura para contar uma história da minha vida, que é assim. Normalmente, pelo facto completamente acidental, de por acaso eu até ter tido uma formação musical, às vezes as pessoas perguntam-me como é que é isso para fazer crítica de música, é importante ou não é importante ter formação musical e não sei o que mais. E eu costumo dizer que não é fundamental, mas que dá jeito. É agora que vais cantar os parabéns? Não, ainda não. Mas que dá jeito. E realmente, para dizer a verdade completa, acho que há, de tudo que eu estudei de música, acho que há essencialmente uma coisa que me dá muito jeito, que é a parte da disciplina de História da Música. E se calhar, contrariamente àquilo que os meus professores de História da Música quiseram ensinar-me, Uma coisa que eu aprendi foi a não hierarquizar géneros musicais. Ou seja, não acho que necessariamente uma sinfonia seja superior a uma canção, ou uma fuga seja superior a um blues ou uma coisa qualquer. Mas aprendi a que realmente há apenas formas musicais diferentes. E que cada uma delas tem a sua eternidade específica. Isto falando ainda da questão da há bocado. Neste caso concreto, eu lembrei-me precisamente do Robert Johnson, porque aqui há tempo estava eu com o rádio ligado e ouvindo na Antena 2 uma coisa que eu achava absolutamente de um mau gosto, de um kitsch absoluto, que era uma peça qualquer do Mendelssohn que estava a ser passada. E eu lembrar-me como provavelmente um blues de Robert Johnson era infinitamente superior àquilo. E que apenas nós, por um reflexo condicionado que é mais ou menos instigado, aprendemos a pôr de joelhos e a adorar tudo aquilo que leva ao rótulo de música erudita e música clássica, e a considerar como secundário, menor, coisas como, por exemplo, os blues de Robert Johnson, que provavelmente, e eu lembro de ter tido esta associação de ideias na altura, é infinitamente superior àquela horrorosa charupada que eu estava a suportar na altura. Portanto, lembrei-me do Robert... A história da vida de João Lisboa. Eu gosto da história da vida do João. E voltava, pendamente o Robert Johnson, ao tema da efemeridade da música popular, onde, ouvindo o Robert Johnson, eu chego a uma conclusão, para mim, definitiva, de que a música não é efêmera. Isto é, a grande massa musical pode ser efêmera. Agora, há música popular, há faróis, aliás, uma palavra já utilizada aqui, que são bastantes, que não são efêmeros. Nós ouvimos o Robert Johnson e isto não é efêmero. Se fosse efêmero, a gente já não se lembrava. Não estava na lista, não aparecia, tinha desaparecido, não é? O efêmero é a pastilha elástica, que se mastiga deita fora. Qualquer destes nomes que aqui está, e são nomes grandes da música popular, e ao lado destes 100 poderiam estar mais, enfim, não poderiam estar muitos mais, mas estariam seguramente 50 ou 100 mais. Esses, quanto a mim, não são efêmeros. Portanto, e aliás, eu vou utilizar uma expressão que foi uma expressão do João Lisboa há muitos anos. Que eu fixei porque para mim é uma definição exemplar do que é música de uma maneira geral e a música popular em particular. A música é o império dos afetos. Não sei se lembras dessa expressão. Não. Eu lembro-me e fixei por isso. Andavas a ver filmes do Oshima na altura. Não, tem. Por acaso tem a ver um pouco com essa palavra. Juntas cada coisa. Não, mas eu lembrei-me e penso que isto tem alguma razão de ser. Sim, sim. É o império dos afetos. A música popular joga com os afetos das pessoas, claro. Com os amores, com as invejas, com o dia a dia. Portanto, todos aqueles que cantando ou tocando tocam no afeto e nos afetos das pessoas, quanto maior número de afetos atingem, passam para além da efemeridade. Muito bem. Já agora, desculpa, só mais um aspecto que pode ter algum interesse no meio disto, que é a questão um bocado do não efêmero e das referências que vão perdurando, os tais faróis. Assim como hoje há as tais 2.534, acho que foi esse número que disseste há bocado, de bandas que se inspiram ainda nos Velvet Underground de 66. Em 66 e nos anos imediatamente anteriores, todas as bandas se inspiravam no Robert Johnson e outros contemporâneos. Robert Johnson, que faleceu, salvo erro, em 38. Só falta saber o que é que o Robert Johnson ouvia. Portanto, porque isto está tudo, de facto... Já viu, Sérgio Dinho, está tudo ligado. Está tudo ligado. É um lugar comum, mas, é um bocado verdade. No fundo, acabaria, se nós conseguíssemos detectar isso tudo, por definir uma espécie de fio condutor de tudo isto que nós chamamos de música pop, rock, etc. Muito bem. E como isto está tudo ligado, Aníbal Cabrita? Tu és o mestre de serviço. Eu tenho de despachar aqui um assunto, mas já agora, ainda antes, passava ao Manuel Falcão, já que o João Lisboa justificou a escolha do Robert Johnson. Há pouco o Manuel Falcão escolheu o Presley, antes de avançarmos, se ele quiser... Jogada de antecipação, portanto. Se quiser avançar, alguma explicação. Como ele é do Sporting, uma jogada a figo. Bom, o Presley foi escolhido porque o Presley é o princípio a sério do popular na indústria, na minha opinião. É o que faz arrancar tudo o resto pelo lado do veículo, que no fundo é o transmissor deste tipo de música que estamos aqui hoje a falar. Porque, bom, antes do Presley houve muitos discos interessantes, bom, ia começar pelo Robert Johnson, de que temos estado agora aqui nestes últimos minutos a falar, mas o Presley foi, acho eu, o ponto de viragem destas coisas todas no que diz respeito ao despertar da rádio, da televisão, sobretudo da televisão, para este tipo de música logo a seguir do cinema. Mesmo é assim, o primeiro com grandes cuidados. Mesmo assim com grandes cuidados, mas no caso da televisão, repara, o Ed Sullivan, por exemplo, não quis lá o Elvis Presley ao princípio e teve que o chupar 4 vezes num só ano logo a seguir à conta das brincadeiras que estavam a suceder com a venda de discos e a passagem de rádio. Mas só da cintura para cima. Só da cintura para cima, como tu disseste bem, João, mas de facto o Elvis é o arranque de tornar isto claro, tudo um grande claro, círculo. Claro. É de ligar isto à rádio, à televisão, depois aos filmes. É esse o sentido da escolha do Elvis. Queria só dizer mais uma coisinha que tem a ver com isto também que o João estava a dizer há pouco. Todos nós que estamos aqui à volta desta mesa, acho que nos defrontamos ao longo da vida várias vezes com esta questão. Estamos a falar de uma música que para nós não é menor. E, sobretudo, de música, da música que se faz hoje em dia. E durante muitos anos, mesmo assim, e sobretudo cá em Portugal, isso era mal entendido e até há bem pouco tempo era uma forma menor musical. O facto de hoje em dia ser já consensual que não é uma forma menor é uma coisa que, de qualquer modo, é interessante de ver. Queria, só para terminar esta minha vez, dizer ainda outra coisa. Há um, ainda sobre estas coisas da efemeridade, que é uma questão engraçada e que, como nós estamos a ver, pelo que está aqui a dizer, tem múltiplas opiniões e está a durar muito. Mas há uma coisa interessante. É que esta lista, se nós contarmos com o Robert Johnson, abrange um período de quase 60 anos. E, no entanto, quase um quarto, 25% dos discos, ou dos temas que nela são referidos, dos discos neste caso, são da última década. O que prova de certa forma... efemeridade desta lista. A efemeridade desta lista. Mas também uma outra coisa que eu acho que é uma marca deste tempo, destes tempos que vivemos, é que a destruição do passado é uma das maiores características deste fim de século. E eu acho que desta lista ressalta isso mesmo. Eu não seria tão catastrofista como tu. Eu acho que desta lista ressalta, sobretudo, mais ou menos a idade da maioria das pessoas que foram contactadas para escolher os discos que consideram mais importantes. Isto é, pessoas que começaram a ouvir música provavelmente em 1980. O primeiro disco que ouviram foi o Closer, dos Joy Division. E algumas conseguiram topar que lá para trás havia um Pet Sounds dos Beach Boys ou o Papa's Got a Brand New Bag do James Brown, mas também não seria de se lhes exigir mais, se calhar. E nós talvez sejamos, talvez não, somos de certeza, um pouco mais velhos e apanhamos dos anos, do fim dos anos 50 para cá. Ainda vamos topar um Robert Johnson e um Charlie Parker, mas nós também estamos um bocado a apagar. Não é a apagar, é nós não conhecemos muito do que foi feito para trás. Aliás, o João já falou nisso quando se referiu, na música do Cole Porter, do Irving Berlin, enfim, que nós conhecemos e que se levantou a dúvida. Exato. que ele se levantou a dúvida se deviam não pegar aí. Que nós vamos conhecendo pelas tradições e estudo e vamos enriquecendo o nosso próprio conhecimento. Claro. Mas aquilo que vem imediatamente quando se nomeia os discos mais importantes é talvez aquilo que tem a ver com as nossas vivências. Esta destruição do passado, no fundo. Mas há uma coisa que o problema aqui é que há mais presente ao mesmo tempo. É um outro fator. Portanto, não é só destruir o passado. Há mais coisas a acontecer ao mesmo tempo, de modo a que nós tenhamos consciência delas e nós possamos... quer dizer, não temos muitas hipóteses de nos afastarmos, mesmo que queiramos, quer dizer, se saírem 50 discos por semana, que é um problema que nós já certamente todos pensámos, se saírem 50 discos por semana, como é que nós vamos conseguir ouvir aquilo? Ora bem, vocês sem querer começaram a entrar por um dos temas que nós tínhamos agendado, mas era para depois das 11, para a próxima hora, que era justamente o facto de existir um peso significativo, de facto, nesta lista de música dos últimos 20 anos, assim, números redondos. Mas eu iria guardar isso para depois das 11, até porque entretanto o Aníbal Cabrita tem algumas coisas para despachar. É a emissão de aniversário da XFM, o primeiro aniversário. Presenças aqui no estúdio esta noite: Mário Fernando, que acabaram de vir, João Lisboa, Jorge Pires, Manuel Falcão, Ricardo Saló e Rui Morrison. Thank you. estava a atravessar uma fase que ele próprio não entendia muito bem. Apesar do sucesso profissional, sentia-se cansado e apetecia-lhe retirar-se da sociedade durante uns anos. Contactou uma ordem religiosa, tornar-se-ia monge e, no sossego de um mosteiro, viveria afastado de tudo. Correu tudo bem até que lhe disseram que deveria livrar-se de todos os seus bens materiais, por mais valiosos que fossem. Todos. Até o cartão Metrópolis. Até. Pediu algum tempo para pensar. Nesse mesmo dia, comprou um iatezinho de ocasião, contactou três antigas namoradas e partiu com elas a velejar à volta do mundo. No mosteiro, continuam à espera da resposta. Linha Metrópolis Uniban. 0500-62-12. Led Zeppelin, uma escolha do Jorge Pires, que terá a oportunidade de se justificar depois das 23. Eu recordo que esta lista de 100 discos, considerados importantes para a história da música popular, veio hoje publicada no Diário de Notícias, nós ouvintes podem consultar, e amanhã será publicada na edição do 7. Entretanto, já estamos muito perto das 23, vamos ouvir um pouco mais de música e logo a seguir ao sinal horário mais música e depois sim retomaremos esta conversa. Vamos ficar com um dos temas de Astral Weeks de Van Morrison, escolha do Morrison Rui. They strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime, they're waiting that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye, jumped the door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat on our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. You were for me. aceita em mais de 6 milhões de estabelecimentos no mundo inteiro o cartão Metrópolis Unibanco. Patrocinou em exclusivo esta hora X. Linha Metrópolis Unibanco. 0500-6212. And now for a commercial break. De onde é que nos conhecemos? Ora, da noite, de relações abertas de par em par, de bar em bar, em volta de um copo de Grants. Sabor Grants. Sabor dos que sabem. Donovan Gents. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Donovan Gents. Autour du monde. XFM. Lisboa, 91.6. Porto, 105.8. Para uma imensa minoria. XFM 23 horas, XFM. Se você não pode ir à serra, deixe a serra vir à sua mesa. Água Serra da Estrela. O que a serra tem de melhor? Nesta noite da XFM, a música em debate, com João Lisboa, Jorge Pires, Manuel Falcão, Ricardo Saló e Rui Morrison, e o Mário Fernando, que conduz as operações da conversa. Um debate que vai continuar dentro de poucos minutos. Sindicato, para quem reivindica uma nova imagem. Sindicato Jeans, uma manifestação do estilo próprio. Sindicato. Primeira conta BPA, cartão Universidade, aos balcões do Banco Português do Atlântico. Thank you. your shoes and I'm your socks and I'm your underwear, lemon, your ice cream soda, your let's get cool. Your let's get cool. Zucay e passa a bola ao Mário Fernando. Obrigado. Ora bem, desde há bocado até agora, desde antes das 11 até depois das 11, tivemos então Led Zeppelin, o volume 2, o Van Morrison, o Astral Weeks, e agora o Olga Zucay com o Movies. Eu já agora, e antes de avançarmos para o tema que se segue, pediria então que defendessem as vossas damas. Quem é que entrou primeiro? Foi o Led Zeppelin, não foi já? Foi, sim, senhor. Ora bem. Vamos a isso. Pronto, eu não sou grande fã de heavy metal, mas sempre achei os... E também nunca fui um grande fã dos Led Zeppelin durante os meus anos mais jovens. Só comecei a gostar de Led Zeppelin depois. E acho que há quatro... Mais perto. Pelo menos quatro coisas interessantes nos Led Zeppelin. No disco que nós ouvimos, portanto, ouvimos uma faixa que era o Rumble On, se não me engano. Aquilo é um disco de 1969. E os Led Zeppelin são fundamentais nesse virar de década por várias razões. A primeira é porque conseguem operar uma subtil transformação na escola de blues britânica, na escola de guitarras britânica. A segunda é porque são qualquer um deles excelentes instrumentistas, quer dizer, acho que isso também foi sempre relativamente consensual. Terceira razão tem a ver com qualquer coisa que é completamente novo nesse período. A quarta razão é porque me parece que são uma das primeiras bandas a conseguirem a conseguirem rentabilizar as novas estruturas de produção que estavam a ser concebidas na altura. Isto é, no final da década de 70 é quando aparecem os primeiros PAs para concertos tal como nós os conhecemos hoje, não é? Até aí as bandas funcionavam com backlines, amplificadores ligados a guitarras, etc., mas não há PAs. Os primeiros PAs, se não estou em erro, foram utilizados pelos Rolling Stones. E os Led Zeppelin conseguem operar uma transformação desse som mais alto para um som de muralha sonora, digamos assim. Acho que também não é uma das coisas mais imediatas que me ocorrem acerca do tema. Porque o Led Zeppelin 2, bem, porque gosto mais desse do que do Led Zeppelin 1 e menos do que do Led Zeppelin 3. E porque o Led Zeppelin 2 agora está na lista também, não é? Está o 1 e o 2. Não, o 2 só. É o 2 só, 69. Any objections? Não há. Pronto, não há. Ora bem, depois, Morrison versus Morrison. Primeiro porque gosto muito do Van Morrison. Depois porque, se quisermos uma razão mais funda para a escolha do Van Morrison, eu penso que o Van Morrison de algum modo representa quase na perfeição aquilo que é a música popular anglo-americana dos últimos 30 anos. Isto é, a grande argamassa da música popular é, de um lado, a música africana, do outro lado, a música mais tradicional branca, não é? A música folk das Ilhas Britânicas, do Norte da Europa, etc. A música tradicional vem do século passado. E ele, de facto, consegue, com a música africana, com os blues, com os rhythm and blues, com a música folk e com o rock, fazer aquilo que é, de facto, what rock and roll is all about, não é? Costuma dizer. E depois é das poucas figuras, dos poucos nomes da música popular que eu tenho a impressão que, ao longo dos seus... 30 anos de carreira, assim, quase. Não se pode dizer que tenha, e tem uma produção bastante grande, não se pode dizer que tenha um disco mau. Tem discos menos bons que outros. Tem mantido, quanto a mim, um padrão de qualidade no trabalho que é quase inigualável. E depois, acho que chega. Pois, exatamente. E este não, quando desembocamos então no Holger Tsukai. Ricardo Saló. O Holger Zucay, por um lado, é a transformação das ideias do Stockhausen em música pop, que penso que é uma das maiores invenções do século. E o disco é de 1979. E depois é um bocado o anúncio prévio e absolutamente oficial da era do sampling, feita com 10, 12 anos de... Não tanto, mas um bom par de anos antes. Sampling, que hoje é feito muito facilmente no quarto de cada um, desde que com a tecnologia apropriada ao seu dispor. Na altura, como fazia o Holger Zucay, era de tesoura na mão, cortando bocadinhos de fita, depois colando aquilo tudo. Aliás, ele continua teimosamente a funcionar dessa maneira. Mas, sobretudo, eu coloquei este disco por duas razões. Por um lado, porque anunciava em 1979 aquilo que havia de vir muito mais tarde, e por outro lado, porque achei que se neste programa já tinha tocado um disco que é um plágio completo deste disco do Holger Zucay, que era o My Life and the Bush of Ghosts, este tinha obrigatoriamente que tocar. Mas é um plágio bem feito, não é? É tão bem feito que ficou muito mais célebre do que o original. E isto é pescadinho de mercado na boca, lá vamos orar para isto outra vez. Estás a ver? Não apenas por ser muito bem feito, mas porque eles tinham muito mais os mídia na mão do que o Holger Zucay. E era o Brian Eno, pronto. Enfim, deixa-me só dizer duas coisas. Em relação estes dois discos, em relação ao Astrolix, o Van Morrison, há uma história engraçada, que uma das coisas que costuma ser muito louvada e muito chamada para a frente na crítica ao disco do Van Morrison é aquela relação quase telepática entre os músicos e o Van Morrison, a forma como as coisas todas se combinam e se articulam entre si, como a música quase que se desenvolve organicamente, cada tema e não sei o quê. Eu lembro de ter lido aqui há uns anos atrás, quando foi publicado o livro das críticas do Lester Bangs, em que o gajo, já não me lembro através de quem, dizia que o Van Morrison nessa altura estava num estado psicológico de tal maneira perturbado que o disco foi gravado com as partes instrumentais à parte e com a voz só colocada depois por cima. Gravou sozinho. Exatamente. Não quis contactos com ele. E quanto durante anos e anos e anos desenvolveu essa tese daquela fabulosa interpenetração orgânica entre voz e instrumentos, como tudo aquilo funcionava otimamente bem. Em relação ao disco do Holger Zucay, por extensão do Scan, acho que é um ótimo exemplo que às vezes pode servir perfeitamente para nos fazer pensar um bocadinho em relação a uma coisa. que é o seguinte, a distinção que acho que é importante ser capaz de fazer entre as coisas que nós gostamos, que sintonizam assim um bocado com o nosso metabolismo, e as coisas que, apesar de nós não gostarmos, devemos, acho eu, ser capazes de ter a percepção de que são importantes. Ou seja, eu nunca gostei da música do Chicano, no sentido de ser daquelas coisas que eu consumo habitualmente em casa, e nunca pela cabeça me passaria, era absolutamente necessário ser cego e surdo para dizer isso, da infinita importância que a música deles teve em tudo aquilo que se fez depois, e nomeadamente que se faz hoje. Que é um bocado, sei lá, a mesma história de... Por exemplo, é um paralelismo também que tem a ver com neste caso, com as coisas que eu gosto. Por exemplo, uma pessoa, eu não sou totalmente incapaz de ouvir mais 10 minutos seguidos de uma peça do Wagner. E, no entanto, toda a gente está de acordo que há alguns lá no Tristão e Isolda, há um acorde que definiu a música da primeira metade do século XX toda. Pronto, são essa clivagem, essa distinção entre ser capaz de apanhar o essencial, independentemente disso nos falar muito ao coração ou não. Muito bem. Acabada então esta ronda, antes de fazermos uma outra ronda de disquinhos, eu gostaria de introduzir aqui eu não me esqueci do tema de há bocadinho. Qual era? Aquela história da última fatia da lista ser assim, muito. Ter um peso, enfim, bastante interessante. Eu não me esqueci disso, mas gostaria só de perguntar a vossa opinião em relação a isto. Votaram 35 pessoas. É evidente que o resultado de uma coisa destas é algo de heterogéneo. Penso, e enfim, isso já foi expresso por todos vocês, esta lista, globalmente, é uma boa lista. Não é? É claro que poderíamos, calmamente, e acho que foi o Morrison que disse isso, mais 50 ou 60 também não se perdia, mais 50 ou 100 não se perdia grande coisa. Não é? Antes, pelo contrário, até se ganhava, não é? Ora bem, é evidente que isso não era possível, porque logo à partida havia uma limitação, não é? Aliás, acho que se nós tivéssemos dito às pessoas façam as vossas listas e mandem, suponho que nesta altura estaríamos à espera das ditas, não é? Portanto, nunca mais conseguias fazer isto. Portanto, tinha que existir uma limitação à partida, como é óbvio. Bom, e portanto o resultado é claro que é heterogéneo. Mas, já que assim o é, também nos permite sacar daqui algumas curiosidades. Por exemplo, o que é que vocês acham disto? Há concentrações em determinados discos de determinadas bandas. Pronto, já falámos do caso dos Velvet com a Nickel, que teve aqui uma votação muito, muito significativa. Mas depois deparamos com o caso inverso. Enfim, inverso talvez não seja a expressão exata, mas não interessa. Deparamos com 4 álbuns, não sei se repararam, 4 álbuns dos Kraftwerk nesta lista. Ou seja, houve uma dispersão de citações das pessoas, que levaram a que qualquer um deles tivesse o número mínimo necessário para entrar na lista, mas não há uma unanimidade, ou pronto, uma maior concentração num determinado disco dos Kraftwerk. Significará isto que as pessoas reconhecem mais do que a importância de um determinado trabalho, a contribuição global da banda? Eu penso que nesta questão há dois aspectos. Há o aspecto de um determinado álbum que marcou de algum modo a história da música popular, ou dizendo que a música popular passou por ele, e a outra questão é que há mais o trabalho global de determinadas bandas. Os Kraftwerk, não encontro justificação para 4 discos dos Kraftwerk. Acho que eles estão a tirar lugar pelo menos a 3 outros ótimos discos pelos quais passaram pelas tais músicas. Ah, isso com toda a certeza. Mas isso também é extensivo a muitos mais, com toda a certeza. Claro, claro. Os ABC, claro. Exatamente. Há bocado estávamos a falar nos ABC, já que estamos a analisar a lista. Porquê os ABC? E isto entrou no que eu estava a dizer. Porquê os ABC? É assim. Como eu digo, há grupos que, pelos quais a história da música popular passa, forçosamente. Há outros que passam pela história da música popular. Quer dizer, passam por ali, entram e saem. Os ABC é um deles. Eu, em vez dos ABC, punha claramente o Cliff Richard. Porque, seguramente, a história da música popular passa pelo Cliff Richard. Marcou a história da música popular. Não estou a fazer juízes de valor. Simplesmente, não é? E os ABC, não me lembro que tenham marcado, seja o que for, seja em que aspecto for. Isto é um exemplo. Mas se calhar, Rui, se me permites, talvez seja o único nesta lista. Não, sei lá, os Everything But The Girl. Não está cá o Simon e Garfunkel? Também estão a lançar pistas. Pois, eu também. E eu falo que tenho por mim, mas também não está cá o Neil Young, não é? Exatamente. Por exemplo, É isso, olha, o Neil Young não está aqui, quando a partida estão, enfim, talvez outros grupos. Epá, de facto, isto é. Não, mas, isto mas, é repara, muito, penso... mas eu penso que, em relação às ausências, penso que é mais natural que uma coisa dessas aconteça, percebes? Do que o inverso, do que aparecerem, por exemplo, os ABC ou os Everything But A Girl. Não achas? Não é? Numa votação deste tipo, não acham que pode perfeitamente acontecer que um Neil Young acabe por não ser citado? Eu queria dar mais uma acha para a fogueira que, aliás, repega num dos temas do debate hoje aqui à tarde, um outro debate que houve aqui hoje à tarde na XFM, que é saber esta coisa. É engraçada. A música popular, tal como nós a conhecemos e consumimos, define-se por obras ou por canções. O que é mais importante no meio disto? Eu acho obras, que é por obras. O trabalho completo de músico? Não, necessariamente. Há álbuns que são obras. Eu penso que passa pelas duas coisas. Isto é, num caso passará por uma canção, ou duas canções, ou por um álbum. Noutros casos passará pela obra do compositor, ou dos compositores. Eu acho que se varia um pouco com as épocas, depende. Eu e o João Lisboa pusemos de acordo quanto a um álbum que é obra. Se quisermos ser preciosistas ao ponto de chegarmos a determinados grupos, mais do que o próprio grupo, a um determinado elemento, esse grupo foi definido, foi fundamental no desenvolver o trabalho do grupo. Estamos aí por... Agora, penso que pode passar para as duas questões. De facto, há álbuns que são marcos e há grupos que são, cujo trabalho global é... E isto tudo nasceu como? Como canções, ou não? Acho que nasceu com ideias e a mover com ideias, quer dizer, a forma que essas ideias vestem é que vai variando um bocado. Às vezes é uma malha de bateria que 20 anos depois assume grande importância. Temos o caso do James Brown e daquele baterista que ninguém sabe o nome, que era o Clyde Stubblefield. E que o Solto Sol. Sou, mas foi preciso ir lá, não sei aonde, para descobri-lo, porque de facto, pronto, é o James Brown, mas não é. Era o baterista de James Brown, naquele dia fez aquela figura rítmica. E 25 anos depois, os Soul do Soul pegaram naquilo e mudaram uma parte considerável da música com isso. Pelo menos abriram um caminho. Que hoje, se calhar, já está fechado outra vez, mas pronto. E eu penso que isto é tudo uma questão de circulação de ideias. Em determinadas épocas era o single. No começo dos anos 60, julgo que não há assim grandes álbuns importantes. Até o Sgt. Pepper's, há poucos. É sobretudo uma questão de singles. A partir daí é mais o álbum. Mas a ideia é um bocado o denominador comum disto. Eu posso voltar a pegar na questão das canções? Eu só para completar isto, sim, do que o Ricardo Sala estava a dizer, mas de certa forma as ideias concretizam-se nisto tudo por temas ou por canções, como tu queiras. Ou por malhas de bateria. Pronto, são às vezes pormenores. Mas a canção, de facto, o que trouxe esta expansão tão grande à música que hoje é ouvida é a combinação, acho eu, é a combinação do texto com a música. E, de certa forma, o facto de a poesia, enquanto poesia literata, ter desaparecido e a poesia que existe passar pela música e pelas palavras, e às vezes só pelas melodias, que existem dentro da música. Sim, senhor. Mas isso, para voltar a bocado numa coisa que o Rui Morrison disse há bocado e que eu achei particularmente significativo, porque tudo isto se resume, no fundo, a uma questão de afetos, e porque as canções que verdadeiramente foram significativas foram aquelas que conseguiram exprimir como é que eu tenho de explicar, um denominador comum aos afetos de determinado período de tempo. De qualquer modo, acho que as canções são menos importantes que as obras e que os músicos são menos importantes que a música. Isto é, se formos a falar com um músico qualquer, estou plenamente convencido, nem que fosse o Elvis, que ele não encontraria uma canção que o satisfizesse completamente como não é como cartão de visita, mas como resumo da sua obra. Eu penso aí que a música popular é uma música de canções, de facto, para mim. É a música de canções. E, no fundo, os grandes autores de canções são os que não são efêmeros. Isto é, as canções eram importantes, como disse o Ricardo, na altura em que se vivia com os singles, não é? Saiam duas canções de cada vez, uma delas era tema forte, outra menos forte. Mas, de qualquer modo, as pessoas não iam ver os músicos por causa daquela canção. Iam ver os músicos para verem as canções que ele tinha, não é? E naturalmente conheceriam melhor aquela. Bem, a propósito de canções... Sou pela obra, para resumir isto. Eu adoro. Sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. They've been without it, but all their daughters putting it down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. Segunda temporada da Culturgest. Quotations from a Ruined City de Reza Abdo, ciclo Apocalipse. O mais cético, o mais apocalíptico e certamente um dos mais importantes encenadores americanos do final deste século apresentará em Lisboa aquela que é a sua última obra encenada e coreografada por ele próprio. Quotations from a Ruined City. Considerado pela crítica nova-iorquina e europeia como o autor que mais longe levou a experiência do teatro, mostrar-nos-á toda a crueza do final do milénio sem redenção. Dias 21, 22 e 23 de outubro, às 21h30. Pavilhão Gimnodesportivo do edifício sede da Caixa Geral de Depósitos. Meu sexto sentido. When the rich die last, let the rabbits running from a lucky pot. is so much noise, there is too much heat, and the living floor throws you off your feet. As the final day falls into the night, there is peace outside in the narrow light. Uma branquinha, mas vamos continuar. Antes uma branca que uma bronca, não é? Sim, sim. Vamos a isto. Ora bem. Bom, tivemos agora Bob Dylan. Isto sempre maremo não falha. Bob Dylan. Tenho dado aqui um pouco distraído, confesso. Young Marble Giants, correto? Confere. Yep. Sim. Confere. Bob Dylan, a pedido do Manuel Falcão, suponho eu. Porque o Blonde on Blonde e no Why Away 61 Revisit? Estão os dois na lista, não é? Isso é uma conversa muito antiga, muito velha. Não é, tens aí ao teu lado um senhor que defende exatamente a posição inversa, não é? É, já está há muitos anos que defende. É uma tradição entre nós os dois esta parte das posições inversas. Mas... Mas o Blonde on Blonde, por aquelas razões todas que é costume, porque foi eletrificado, porque... Pronto, porque foi assim, porque se calhar tem mais canções. Okay, este bem. É maior, não, era duplo acaso, quando foi feito em também vinil. Também por pode ser que o Manuel Falcão escolheu o Blonde on Blonde, mas eu é que escolhi a canção. É verdade, mas também estava de acordo, mas tu também não eras muito contra o Vizinho de Ovo Joana. Não. Pronto, portanto... Toda a razão ali ao Jorge, que é pelas obras. Exatamente. Não e sei. Volta, obrigado, Luís. Mas isto volta a repegar naquela história das canções. E volta a pegar na história da importância que a música popular teve para preservar a tradição da poesia. Daqui a bocadinho temos o Leonardo Cohen, calma. Se calhar. Não, uma questão é a questão das canções, outra é a questão da preservação da poesia. Eu continuo a votar nas obras, mas quanto à questão da poesia, acho que tens toda a razão. Quem que aliás, há coisas que é pena não estarem aqui, que são discos... bastante engraçados, também dos anos 60, com o William Burroughs a declamar a poesia, gravado por um maluco que era o... falha-me o nome, mas que foi gravado em 66, 67, salvo erro. Que era um maluco? Epá, era um maluco. A editora tem o nome dele e os únicos discos que ele editou... É o Giorno. Giorno. John Giorno. Senhora. Era o tal tipo que dormia durante 2 horas e meia num filme do... do Andy Warhol. Exato, John Giorno. Lá devia ter as suas razões, não era? Ora bem, antes de... arrumada que está a questão da poesia com a loucura. Com a loucura. E a Marble Giants, quem é que foi? Foste tu, Jorge? Fomos nós dois. Foi consensual. Também, mais um consenso. E a Marble Giants, porquê? Mais uma padrada no charco, tu, aquelas coisas. É dos melhores exemplos que eu alguma vez conheci de se obter o máximo de efeitos com o mínimo de meios. O que prova que a falta de meios não é desculpa para nada. Eu não diria melhor. Eles disseram. Ora bem, vamos lá então acicatar um bocado os ânimos. Vamos supor que íamos fazer que cada um de vocês tinha a hipótese de avançar agora com mais alguns nomes, com mais alguns discos, sem ser nenhum dos que está aí. Por outras palavras, na vossa opinião, quem é que mereceria também estar nesta lista? Frank Sinatra, Billie Holiday... Neil Young, que eu já disse. Eu estou a dizer isto porque nós estamos a pensar a lançar os 1000 discos. Sim. Bo Diddley, que eu indiquei, mas não apareceu aqui na lista final. Aí a culpa é do Saulo. Dá-lhe mais uns meses e eu também meti o disco Sporty's Head. Não, mas agora... escolheram um disco que não esteja aqui. Juro. Não, estou ao contrário. De resto, tivemos essa conversa aqui há uns dias. Um disco que não esteja aqui, que eles foi refletem para o punk rock, é, por exemplo, dos X-Ray Specs. Germ of the Adolescent. Exato. Uhum. Que é um disco bastante engraçado, efêmero, talvez até viva das canções, mas de qualquer modo não está nesta lista. Embora também eu acho que seria duvidoso considerá-lo vital para a história da música, que era o ponto de partida de tudo isto. Mas preferia, apesar de tudo isso, do que o disco dos ABC. Sim, eu até preferia mesmo o Eric Clapton ao disco dos ABC. O Eric Clapton, que não está aqui. Não, mas há sempre uma ovelha negra no meio destas coisas, não é? Ou costuma haver. Não, é. Foi uma questão de abecedário, o primeiro da lista. Exatamente. Exatamente. Não. Não é. Então, bom, já deu para perceber que não vale a pena insistirmos muito mais neste ponto. porque facilmente então iríamos aos tais mil. Eu derivaria então para aquilo que ficou em suspenso há pouco, antes de retomarmos, fizemos aí mais uma ronda musical e do Aníbal Cabrita tratar ali de mais uns negócios importantes. Na parte final da lista em relação aos últimos 20 anos, aparece de facto aqui uma carga muito, muito significativa. Atenção, o facto de irmos agora ao fim da lista não quer dizer que a gente depois não volte atrás, né? Atenção, não estamos a acabar isto. Não deixa, no entanto, de ser significativo que os últimos 20 anos estão aqui muito bem contemplados e com uma diversidade de propostas muito grande. Eu gostava de saber a vossa opinião em relação a isto, uma vez que aparecem aqui coisas tão diversas como Sonic Youth, De La Soul, Soul to Soul, sei lá, deixa-me cá olhar outra vez aqui para a lista, Nirvana, Nick Cave, Jesus and Mary Chain, Smiths e por aí fora. Então lá vai mais uma para o massacre. Que é... Vais falar dos ABC. É, praticamente. Não, mas ABC já vou lá. Falar dos Guns N' Roses, que eu acho que também cá podiam estar nestes últimos 10 anos e não estão. E que tem a ver com outro conceito, que é assim, depois destas canções e da poesia dessas coisas todas, que é o conceito da massificação. O que é que eu acho que os Guns N' Roses trouxeram de novo, ou fizeram reaproximar a certa altura dos últimos 10 anos na música popular? Foram um veículo de massificação como não tinha existido nos anos mais próximos. E a esse nível, e até porque eu acho que eles desempenharam para uma geração mais próxima, se tu quiseres, o papel que, de certa forma, os Beatles trouxeram, eu acho incompreensível que eles não tenham aqui estado presentes nesta escolha. Coisa que eu acho que só tem a ver com alguma... com uma coisa que tem sido patente nesta conversa toda, que é o contrário daquilo que é a essência da música popular, que é a demasiada intelectualização que às vezes se faz... do que é esta música e as demasiadas tentativas de a contextualizar e essas coisas todas. E por um lado meramente de importância na música, eu acho que os Guns N' Roses, por exemplo, eram importantes nestes últimos 10 anos de música popular. Eu acho que, quando muito, poder-se-á dizer que os Beatles abriram meia dúzia de caminhos novos na altura e os Guns N' Roses, se abriram algum, só daqui a uns 15 anos é que talvez se comece a perceber isso, porque eu pessoalmente não indiquei nem sequer Beatles, porque o número era limitado, nem Guns N' Roses, porque não vejo que tenham alguma importância para a música que não seja esse outro lado da massificação, que já ultrapassa um pouco, digamos assim, a instância deste debate, que tem que ver sobretudo com a música. Se os Guns N' Roses esteticamente trouxeram alguma coisa de novo, pode ser que isso seja perceptível daqui a uns anos. Para já não me parece. Eu penso também que coloco algumas reservas na música referente aos últimos 10 anos. Parece-me que não há uma distanciação no tempo suficiente para fazer uma apreciação se vão ficar, se não vão ficar, ou se a música popular vai passar por eles, ou se não estão a passar pela música popular. Se há alguém que neste momento podemos ter certeza que está na história da música popular, e que a história da música passa por alguém, é a indústria. Neste momento é a indústria que está a fazer música popular. Essa não há dúvida nenhuma. Os grupos estão a aparecer nos últimos 10 anos, serão ou não parte integrante da história. Podíamos falar, a propósito desta coisa que o Rui Morrison disse, de ser a indústria que está a fazer música popular, podíamos até falar do fenómeno da música étnica e da world music, que de facto aparece nos últimos não sei quantos anos, por óbvia opção e oportunidade estratégica das editoras. Não que a música fosse menos interessante antes do que é agora, o problema está no acesso que as pessoas têm a ela, que agora têm e antes não tinham. Eu a propósito disso, também vou contar uma história da minha vida, imitando o João Lisboa e o Herman. Não, quando o John Cale teve cá há pouco tempo, perguntei-lhe como é que ele achava estes grupos novos, nomeadamente os Nirvana. E ele teve um sorriso cínico e disse: a indústria sabe muito bem o que está a fazer. E de repente uma pausa. Estamos à espera da opinião do... Já agora, está bem. Importas-te desmiuçar um pouco mais, porque... qual é o alcance exatamente da tua afirmação? Porque eu não vejo que a indústria hoje tenha mais peso do que teve no passado em relação à definição. Eu penso que a indústria neste momento tem muito mais compromisso. Parece-me que a indústria... na década de 60 e princípios de 70, até, vá lá, perto de 80, era uma indústria que não tem propriamente a ver com a indústria 2. A indústria 2 envolve, desde as televisões, é esmagadora. Aliás, basta ver a produção também, não é? Com os tais 50 discos que caem por semana. À sua disposição, isso sem dúvida nenhuma. Começar nos satélites e acabar não sei onde. Agora, que isso... condiciona mais a criação musical. Que isso determine que uma parte substancial penso da música, que sim, não sei. Eu penso que sim. Não, como é óbvio, não tenho verdade nenhuma. Mas eu penso que condiciona muito mais do que condicionava antigamente. Não, agora sempre condicionasse, atenção. Há verdades factuais acerca do tema, como seja o facto de várias das multinacionais discográficas estarem a formar, digamos, uma aliança para produzirem um novo canal de televisão que seja uma opção à MTV. Isso é completamente relevante para a nossa discussão, eu acho. O Zappa, aliás, falava nisso com entrevistas há alguns anos do Zappa, em que o Zappa dizia que antigamente a gente chegava às pessoas pela rádio. As pessoas ligavam o rádio, elas ligavam o rádio, não é? E hoje em dia as pessoas são bombardeadas com tudo o que é produzido industrialmente por todos os meios possíveis e imagináveis que a indústria tem ao alcance. Antigamente a indústria tinha o rádio, não tinha mais nada. Nem a televisão, que o Ed Sullivan só filmava já tem com muito esforço. Esta foi a década em que a música também se começou a ver. Exatamente. A Madonna é um exemplo típico do fabrico de uma imagem que ultrapassa a música, não é? Que é dada em primeira instância como música às pessoas para consumir, mas que ultrapassa claramente a música e a utilização completa dos mídia para a criação de uma imagem, não é? Em relação a isso tudo, eu estou de acordo. As minhas dúvidas eram mais em relação à tua afirmação de que a música hoje passa pela indústria. Passa mais, quanto a mim, passa mais do que passava há 20 anos. Já estou mais de acordo. Não, e em relação àquilo mais, que... Posso fazer só uma observação condicionante rápida? A Madonna não faz parte desta lista dos 100 discos. A Madonna ultrapassa. A Madonna é outra coisa, não é outra história. Mas em relação àquilo que o Jorge Pires estava a dizer da World Music, acho que é um exemplo ótimo. Porque... World Music não existe. World Music é uma expressão. Sempre existiu. Que, além de mais, não quer dizer nada. World Music quer dizer música do mundo. Música do mundo quer dizer tudo. Ponto final. A música do mundo é o Prince, são os Beatles e é um cantor egípcio que a gente nunca ouviu falar. Mas até não se queria comprometer. Portanto, foi um termo que foi inventado para vender uma coisa que tinha uma venda difícil. E que foi um termo tonto e tolo, mas muito bem cunhado. Porque realmente passou a haver uma identificação para um género de música que umas pessoas chamavam uma coisa, outras pessoas chamavam outra. Para uns era música tradicional, para outros era música étnica, para outros era música folk, para outros não sabiam muito bem o que era. E de repente toda a gente percebeu o que é que aquilo significava. Pronto. Como é evidente, perceberam o que é que aquilo significava pela simples e pura razão de que não significa nada. Portanto, é o chamado conjunto vazio, portanto, para onde tudo pode caber. E pronto, é o tipo de expressões e de slogans e de... imagens que são avançadas e que realmente funcionam. E então, hoje em dia, nós podemos ter à disposição uma quantidade imensa de coisas que já existiam, que até certa altura só eram conhecidas por meio de especialistas e que agora muita gente tem acesso a elas. Portanto, realmente estou completamente de acordo em relação a essa ideia desse predomínio mais sofisticado, mais apurado, mais agressivo da maneira de encarar industrialmente as coisas. Agora, já não sei se isso é bom ou se é mau. Aí já tenho as minhas dúvidas. É a minha vez de contar, então, uma história da minha vida, só meio minuto, muito rápido, que é para contar. Aqui há muito pouco tempo estava em Madrid e estava à procura de uma... andava a ver que discos portugueses é que estavam nas discotecas, e havia Bom Madre Deus, e havia Zeca Afonso, e havia Amália, claro. E depois fui à prateleira do World Music, o que é que eu encontro lá, a certa altura, uma edição originária de França, David Higueira Ensemble. Alentejanos. Intervalo. Em frente da TV, um grande jogo, um grande golo, um grande whisky, festejando vitórias bem regadas. Sabor grande, sabor dos que sabem. A squid eating dough in a polyethylene bag. It's fast and bulbous. Got me? Thank you. her bolero. Then she began to dance. All the pachucos start with holding hands. When she drives her chevy, sissies don't dare to glance. Yellow jackets and red devils buzzing round her hair hive hole. She wears her past like a present, takes her fancy in the past. A sedan skims along the floorboard, her two pipes humming carbon call. Got her wheel out of a B-29 bomber, Rudy knob amber, Spanish fringe and talcum tassels, forever amber. She looks like an old squaw Indian. She 99, she won't go down. Avocado green, alfalfa yellow, adorn her to the ground. Tattoos and tarnished utensils, a snow white bag full of tunes. Drives a cartoon around, drives a cartoon around. Broma sells a blue umbrella, keeps her up off the ground. Round red sombreros wrap her high tap horse's shoes. When she unfolds her umbrella, pachucos got the blues. Her loving make me so happy, if I smile I crack my chin. Her eyes are so peaceful, thinks it's heaven she been. Her skin is as smooth as a daisy's in the center where the sun shines in. Smiles as sweet as honey, her teeth as clean as the combs where the bees go in. When she walks, flowers surround her, let their nectar come into the air around her. She loves, her love sticks out like stars. Her loving stick out like stars. Para o fecho desta segunda hora, antes de retomarmos estas questões temáticas todas profundas, vamos talvez falar um bocadinho sobre isto que estamos a ouvir agora, Captain Beefheart, e por antecipação ao Phil Spector com o Benny King, se não estou em erro, e ao Leonard Cohen, que são os senhores que nos irão acompanhar até à meia-noite. O Captain Beefheart foi uma escolha do Ricardo Saló, e do, mais uma dobradinha, o João Lisboa está em todas, pá. De facto joga nos tabuleiros todos. Não, mas agora fala o Saló, diz lá, Saló. Inventaram as múltiplas, é assim. Pela parte que me toca, Captain Beefheart está aqui por três razões. Primeiro, gosto muito. Segundo, porque é uma porta permanentemente em aberto e pela qual ainda não passou muita gente, mas penso que conserva toda a sua modernidade. E, enfim, haveria muito mais razões em relação a Captain Beefheart, mas uma que me parece fundamental é que é um dos poucos casos de fixação no vinil do método dos surrealistas, que era a chamada escrita automática, transformada em música pop. É que está uma interpretação da entrada do Captain Beefheart, a do Ricardo Saló, sempre vos digo também com várias citações, assim, uma mão cheia de Captain Beefheart, o que também não espanta, aliás, depois de ouvir estas explicações todas do Saló, por maioria de razão. Mas acho que quem é que escolheu o Phil Spector? Foi o Morrison, não foi? Fui eu com a corresponsabilidade, do meu amigo Ricardo Saló. mais uma dupla. Eu lancei a bisca e disse, pá, era uma boa ideia. Porquê a bisca? A boa ideia, isso agora, já falou o Saló, porquê a bisca? Que também é a boa ideia, claro. Não, o Phil Spector é assim o paradigma do produtor, fundamentalmente do produtor da música pop. também está em todas e aqui eu nem ouvi a canção, não sei se ia passar. Não. Tudo aqui, não. Uma série. Já agora fomos só um pequeno parênteses para explicar que a cabine foi invadida e, portanto... E eu nem ouvi a canção. Quem vinha à frente era o diretor. Isto era aniversário, estas coisas são inevitáveis. O Spanish Harlem, não era? É ainda. Há de passar daqui a pouco. Ah, vai passar ainda. Vai. É o Benny King. Sim, Benny King. Sim. Benny King. Curiosamente é uma canção que o Cliff Richard cantou. Lá está. Exato, lá está. The Cliff Richard Lobby. O Spanish Harlem. Pronto, é de facto o grande produtor da música pop e também uma pequena história do Phil Spector define um pouco a maneira como ele tratava a música pop enquanto produtor, não se preocupando, ou preocupando-se, mas tendo em atenção outro tipo de preocupações, com o pormenor, se quiserem, a coisinha muito certinha ali, da afinação, aquilo tudo muito clarinho, muito claro. Ele pegava na cassete, depois de gravar no estúdio e fazer as misturas, ia para um carro descapotável, metia aquilo no carro e ia andar pelo meio da cidade a acelerar com aquilo a tocar. Porque ele dizia, é isto que as pessoas vão ouvir e não aquilo que a gente ouve no estúdio. Não é? Portanto, isto é também a ideia da produção pop, também, no sentido que tem de fácil história, acesso às pessoas. E também há a história que o Leonard Cohen contava quando ele gravou com ele o Death of a Ladies Man, que parece que o disco foi gravado com o Phil Spector com uma pistola encostada à orelha dele. É óbvio que, de facto, e deu cabo vários discos, como, por exemplo, para mim, o do Eric Clapton. Foi ele. Não, estou a fazer confusão com outro assassino, não é isso? Mas tens razão nessa ideia base. Ele deu cabo de tantos discos como dos discos que fez que valia a pena ouvir. Exatamente. Tem uma grande... Não, isto é para dar, de facto, a figura do produtor pop. Assim, muito bem. E o Leonard Cohen? Foi uma dupla também. Aqui, mais uma vez, do nosso amigo João Lisboa, que desta vez se juntou a mim. É o chamado oportunista. Ele é perítico em política de alianças. É notável. Convém que estamos de ver na Assembleia da República. muito rapidamente, Leonard Cohen. Convém, porque senão depois não vemos. Exatamente. Então, mas vou deixar isso para João Lisboa. Ah, é? É para não estava à espera. Leonard Cohen, pronto. Então eu defendo a posição do Manuel Falcão aqui há bocadinho. Acho que é um, principalmente neste disco, acho que é um ótimo casamento de melodias, textos, orquestrações do Paul Buckmaster, não é? Em que tudo se conjuga e neste disco acho que há aquela atmosfera muito escura, muito negra, muito depressiva, que depois acabou por ser retomada para o melhor e para o pior por uma quantidade de grupos e de músicos que aconteceram a seguir a ele. Não sei se muito conscientemente ou não, mas lá que isso aconteceu. Então retomamos o discurso depois da meia-noite. Vamos ouvir primeiro Benny King e depois o Cohen. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. It is a special one, it's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's street right up through the concrete, but soft and sweet and rainy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. Thank you. Desde pouco depois das 22 horas, que na XFM se discute a partir de uma lista de 100 discos considerados importantes para a história da música popular. Foi o ponto de partida para esta conversa, em que estão a participar João Lisboa, Jorge Pires, Manuel Falcão, Ricardo Saló, Rui Morrison, conversa moderada por Mário Fernando. Como já aqui foi dito, a lista destes 100 discos, em que participaram na escolha 35 profissionais ligados à crítica e à divulgação da música, foi nesta terça-feira publicada no Diário de Notícias e logo sairá na edição do SET. O debate será retomado dentro de minutos. Sindicato. E avançamos para a música, agora sim com Leonardo Cohen. Gone away from me, but I can feel your love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved. It is your flesh that I wear. Ora bem, mais uma hora neste painel da XFM, edição de aniversário. E continuamos aqui com o Manuel Falcão, o João Lisboa, o Rui Morrison, o Ricardo Saló e o Jorge Pires à volta da mesa, conversando calmamente sobre estas coisas da música, utilizando como pretexto a tal lista dos 100 discos sem contribuições para a história da música. Antes de retomarmos algumas das vossas escolhas que estão a servir de suporte a esta nossa conversa e para ver se isto agora aquece um bocadinho, vocês estão muito consensuais, muito alianças, muito... de maneira que para ver se isto agora anda um bocadinho. Já andamos nisto há muito tempo. Podíamos chamar isto flash forward. Já andamos nisto há muito tempo. Ora bem, para ver se agora aquece um bocadinho. Na vossa opinião, quais são desta lista, tirando os ABCs, já é caso encerrado, proponho eu, quais são aqueles que, do vosso ponto de vista, vos parecem mais polémicos? E quando eu falo de polémico, é no sentido amplo do termo. Estou aqui a ver Genesis, de Lamb Lies on Broadway. Estou a ver... Pronto, podemos começar por aqui, talvez. Jorge... O Jorge, eu devo dizer. Eu queria pedir neste momento ao Jorge para falar um bocado da importância do texto na música. Está bem. Não, isto tudo é porque eu escolhi o Genesis, o Lamb Lies Down on Broadway, para. Acho que é o próximo tema, a nível, não sei. Talvez, já vamos ver. Não, okay. Continua, Jorge, não te preocupes. Não, e acho este álbum importante. Como tive a ocasião de dizer em off, enquanto vocês não estavam a ouvir, porque não me parece que seja um álbum que venha a acrescentar muita coisa de novo. Isto é um álbum de 1974, mas porque vem encerrar um capítulo, não só na carreira do Genesis, mas num certo som que havia entretanto e que era algo que se chamaria hoje ainda rock sinfónico, não? Progressivo, vai que o parte. Bom, o Lamb Lies Down on Broadway, seja como for... O mestre Miguel Graça Moura outro dia teorizou sobre esse assunto. Achas que ele também gostava de ouvir o Genesis? Certo. Exatamente. Quem, mas não é? Tem texto. Mestre Graça Moura? Ah! Não, e pronto, o tema que eu. E a única escolhi... entrada no top nacional esta semana é a versão sinfónica dos Rolling Stones, devo dizer. Quem está à frente são os vários. O regresso do sinfónico ao progressivo. Exato. De qualquer modo, o texto. Bem, se calhar é melhor ouvirmos a música. Não! E já agora o texto também. Não, mas explica lá porque é que escolheste Genesis, que isto não passa impune. Não, acabei de dizer, porque isto não é um álbum de. Não é um álbum que assinala um nascimento, assinala um falecimento. Os Genesis nunca mais foram os mesmos. São as cenas de um funeral. O Peter Gabriel nunca mais. E o rock sinfónico acabou aqui. Porque isto é uma obra completa. Mas tu achas. E repara que eu não disse uma canção completa, disse uma obra completa. Então, vamos tentar perceber porque é que o rock sinfónico acabou aqui. I cannot move. And I'm hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway. And cigarettes. And as the song and dance begins, the children play at home with needles, needles and pins. De onde é que nos conhecemos? Do jardim do Diogo e da Maria, lembra-se? Foi entre ténis e smoking em copos de cristal. Sabor Grants. Sabor dos que sabem. Ora bem, íamos então no Genesis, não é? Depois deste monumental desencanso no Jorge Pires, vocês... Depois de ter também... ouvido a parte enquanto estava... Espera aí, estou a defender, calma, aguenta aí, espera aí. Estou a defender, pá, estás aqui sozinho, também é um bocado chato, não é? Portanto, vocês também desencam nos King Crimson, suponho. Mas ainda queria voltar aos Genesis. Isto aqui, na opinião do Jorge Pires, foi decisivo para a carreira do Peter Gabriel ou do Phil Collins? Não, do Peter Gabriel. Passaram-se os dois. Sobretudo o Peter Gabriel. Isto era um álbum que só resultava como espetáculo ao vivo. Pode resultar ou não como obra, se quiseres. Isto é uma obra de texto. Mas isto foi o apogeu dos Genesis enquanto banda de palco. E agora ficam todos olhando para o outro. Uma bronca. Bom, e os King Crimson, então? Metem-te mesmo saco assim? Quer dizer, eu posso falar, é eu não escolhi os King Crimson, posso falar dos King Crimson. Quem é que escolheu os King Crimson? Acho que foi o Mário Fernando. Não é isso. Mas estamos a falar da lista, estamos a falar de alguns exemplos eventualmente polémicos que aparecem aqui na lista. Eu apontei deliberadamente ou ostensivamente o caso do Genesis. Mas agora, de caminho, aponto também os King Crimson. Os King Crimson, se bem que a forma final possa ser igualmente questionável, tal como a do Genesis, julgo que há ali havia algumas ideias a fervilhar que depois de devidamente desbastadas de toda a matéria inútil, que produziram coisas mais interessantes no futuro. O problema do Genesis é que depois de desbastado não ficou assim nada que se visse, e é basicamente essa a diferença. E há uma coisa que eu acho que quase todos nós normalmente funcionamos sempre em primeiro grau por instinto. E eu lembro perfeitamente nesta época, eu nunca consegui ouvir o The Lamb Lies Down on Broadway até ao fim, já disse isto ao Jorge Pires aqui há bocadinho, e por acaso até ouvi bastantes vezes o disco de King Crimson. Não sei se isto tem a ver com as sensibilidades que cada um tem, que ligam mais com uma coisa do que com outra, mas depois quando nós vemos o que é que aconteceu a seguir aos Genesis enquanto grupo e aos King Crimson, principalmente da derivação que saiu daí do Robert Fripp, a coisa acabou por ser importante. É evidente que isto tem... Sim, tinha outro argumento, que era dizer o que é que aconteceu ao Peter Gabriel a seguir. Não, mas claro. O álbum de King Crimson que estás a falar foi feito 5 anos antes deste. Está bem. O que é isso? Na história do tempo? Está bem, mas pronto, em 1969 os Genesis julgo que ainda não existiam. Existiram a partir de 70 ou 71, não sei bem. Fizeram aqueles primeiros álbuns, o Trispass, o Selling England by the Pound, onde se notou uma, digamos, em 69, está ali uma fã a elucidar. Está ali uma fã a elucidar-me. E, de qualquer modo, este álbum marca o apogeu dessa caminhada dos Genesis, tanto que isto não ia dar a mais lado nenhum, que os Genesis não voltaram a ser os mesmos. O Peter Gabriel veio-se embora, o Phil Collins começou a cantar, essas coisas todas que a gente conhece. E apareceram os Sex Pistols. Pouco tempo depois, um ano e meio depois, sim. Se não tivessem aparecido, talvez os Genesis ainda... Esse é um álbum de exaustão do estilo? Eu acho que sim. Mas nesta época precisávamos de falar dos Yes também. Progressivo, como dizia. E de algumas outras coisas que circulavam na altura. Incluindo o Alice Cooper. É mais ou menos deste período. Eu acho que este também era teatral, pronto, por isso é que eu estou a falar dele, porque a presença tanto do Alice Cooper como do Genesis em palco eram fortes. Os Kiss também, uma banda que aparece nesta altura. Eu acho que esta era uma época em que o rock era feito para pessoas. Gary Glitter, exatamente, que é bastante importante em Inglaterra. Exato. Eu acho que nesta época o rock, parte deste rock chamado sinfónico ou progressivo, era feito para pessoas que não gostavam de rock. Eu posso voltar atrás para fazer uma ponte com outra coisa do que falei há bocado. Que é assim, quando falei há bocado dos Led Zeppelin, abordei aquela questão de eles serem uma banda que começou a usar os PAs como um quinto instrumento, não é? Eles não usavam o PA só para tocar mais alto e mais longe, mas também para ter um som diferente. E isso denota a importância que o palco teve no início dos anos 70. Uma escada para o céu. Isso denota a importância que o palco teve nos inícios dos anos 70 e que passa por estes vários fenómenos, os Kiss, o Alice Cooper, o Genesis, etc. E o Genesis, se quiseres, aproximaram-se. Foi a música popular a aproximar-se de Shakespeare. Mas isso era um sonho antigo de Jim Morrison, não era? Sim. Fazer a grande teatralização. Mas eu aí queria pegar nesta coisa que o Ricardo Salva estava a dizer, que é esta fuga para a frente, logo a seguir com os Sex Pistols, e nesta coisa que tu disseste agora, que era a questão do palco. Eu acho que era exatamente o contrário disto. Isto era o contrário do palco a que este tipo de música habituava. Foi a fuga para palcos que não eram usuais a isto, que motivam que muito pouco tempo depois arranque de novo o rock que era feito em palcos pequenos, em sítios pequenos, com atmosferas muito mais íntimas, se quiseres, e um romper completo com a atitude de mega estádio, que aliás voltou com o Phil Collins, por exemplo, na continuação desta brincadeira. Isso. Mas é engraçado este salto. O lado formal do rock foi ganhando cada vez maior importância e imponência com os grupos de rock sinfónico, e isso foi a pouco e pouco esterilizando o próprio rock. Quer dizer, e o Sex Pistols, quando aparecem, não é só uma questão que tu, como é que tu estás a dizer em relação ao palco, que acho que tens razão, mas é um bocado o conduzir tudo à estaca zero. Vamos lá começar com esta porcaria toda outra vez do princípio. Uma estação de tratamento de resíduos sólidos, para isto mais contemporâneo. Então a viragem radical, Cabrita. Música. Rádio de Culto. Um ano de emissões. A XFM convida à festa. Son EMC e Repórter Estrádico. Ao vivo, a nova poesia urbana. Música da XFM em direto com os seus DJs. There's something wrong with... Armazém AB do Jardim do Tabaco, sábado 22 de outubro, 22 horas. Bilhetes à venda, Bar Labirinto Porto, Lojas Bimotor, Café Targos Bairro Alto. Apoio Faircopy, Lojas Gráficas de Conveniência. Receita a favor da Amnistia Internacional. Excursões Porto, Lisboa, Porto. Repórter Estrádio. Eu era normal, até o mortal dar cabo de mim. Sum EMC. Hors de ma vie, a jamais porté disparu. Restant dehors de ma vie et respecte mon statut. Festa do primeiro ano da XFM. Uma rádio de culto para uma imensa minoria. Produções Universal. Hotel Praia Mar. There's a girl here and she's almost you, almost. All the things that your eyes once promised, I see in hers too. Now your eyes are red from almost blue. Flirting with this disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be almost almost touching it will almost do. There is part of me that's always true, always. Not all good things come to an end, now it is only a chosen few. I've seen such an unhappy couple almost be, almost you. Na tua casa ou na minha? Tanto faz, desde que seja Grants. Sabor Grants. Sabor dos que sabem. Sex Pistol, Elvis Costello e ainda Charlie Parker. Depois, volta à conversa. Thank you. Ora bem, vamos então retomar a conversa, mas antes disso eu gostaria só de dizer que um ouvinte da XFM ligou para aqui há poucos instantes para fazer uma pequenina retificação em relação ao primeiro álbum dos Genesis. Diz ele que é de 1968 e com bons argumentos. Dizia-me ele, eu tenho aqui o disco na minha mão, está aqui à minha frente, portanto não tenho qualquer dúvida, é de 68. Isto nada como rigor. Ora bem, já falámos aqui de muita coisa para trás, muita coisa que de facto foi importante na história da música, mas talvez fosse agora a altura, até porque já vamos a caminho do fim, de começarmos a tentar ensaiar uns ataques àquilo que temos hoje e em relação àquilo que poderá acontecer ou poderemos vir a ter daqui para o futuro. Nesta lista aparecem alguns exemplos extremamente curiosos. Massive Attack, Disposable Heroes, Underworld, Transglobal Underground. Pronto, citei apenas quatro exemplos de tendências diversas, mas que apontam várias pistas que, suponho eu, não poderão ser ignoradas nesta altura do campeonato. Também, como nós sabemos, nesta altura do dito, existe uma monumental confusão, até do ponto de vista estético. Digamos que os campos que estavam ou que foram sendo ao longo dos tempos muito demarcados hoje começa a ser muito difícil arrumar as coisas num cantinho e tipificá-las. Para onde é que vos parece que tudo isto vai dar? Para Lisboa? Honestamente não faço a mais pequena ideia. Está bem, claro. E acho que é muito difícil qualquer pessoa agora ter uma previsão definitiva do que é que vai acontecer. Agora, há uma ideia que me parece que, há bocado, quando nós estávamos a falar aqui em off, por exemplo, esta sequência que nós apresentamos agora do Charlie Parker, do Elvis Costello, depois a seguir a ideia dos Transglobal Underground, há uma confluência de N coisas diferentes que se ligam, se contradizem, se conjugam, e ninguém sabe exatamente o que é que vai sair daqui. Isso não é necessariamente bom nem necessariamente mau. Parece-me que a época é um bocado de procurar, de descobrir destes contactos, destes choques, destas procuras de caminhos, o que é que eventualmente vai acontecer. Já aconteceram coisas que me parecem importantes. Por exemplo, o disco dos Transglobal Underground, que está aí presente e que foi um dos que eu nomeei, acho que é um bom exemplo. Por exemplo, quando há bocado o Jorge Pires falava da world music, há dois conceitos de world music. Uma coisa é a world music entendida como música tradicional, aquilo que aqui há uns anos chamava folk. Outra coisa é a world music entendida como as misturas de tudo. Pode ser rap da Nigéria, pode ser heavy metal da Manchúria, pode ser aquilo que a gente quiser. Parece-me que essa é uma... Portanto, desta aceleração, deste ritmo cada vez mais avassalador em que é possível pôr em contacto músicas que há muito, relativamente pouco tempo eram perfeitamente impossíveis de pôr em contacto, qualquer coisa há de ser capaz de aparecer. Por exemplo, aquilo que aconteceu nestes últimos anos da fusão do hip-hop com o jazz, da fusão das músicas étnicas com músicas de dança, por exemplo, os discos do Hector Zazu, em que mistura polifonias corsas com o Ryuichi Sakamoto, com o John Cale, com músicos indianos, chineses, paquistaneses, etc. Eu não sei exatamente o que é que vai sair daqui. Dá-me a ideia que neste momento há um grande caldeirão que está em ebulição e que tudo pode acontecer. Exatamente o que acho que é preciso assistir, esperar, ouvir e ver o que é que vai sair daqui. Porquê é que de repente começaram a aparecer essas caldeiradas? Como é que vocês explicam isso? Esgotaram-se os modelos, entendemos, dessa forma compartimentada, o jazz, pá, o house, etc., o rap, portanto, encarados do ponto de vista estritamente individual, esgotaram-se e, portanto, era preciso avançar para um outro passo, para um outro estado das coisas, e entrámos pelo caminho das fusões. Foi isso que aconteceu? Tenho a impressão que é um pouco aquilo que o João já aflorou isso, quando diz que, de facto, o contacto entre as músicas de todo o mundo são muito mais fáceis e muito mais imediatas do que eram aqui há meia dúzia de anos, não é? Uhum. Hoje em dia, na Nigéria, eles veem calmamente a MTV, não é? E isso é a globalização um pouco da música, e o encontro forçoso, imediato, de todas essas músicas. Aliás, nunca como há tão pouco tempo, os músicos negros de África subiram o Sonador, enfim, toda essa malta que está aí nos tops, está nas MTVs, portanto há de facto uma grande mistura, e há, tenho a impressão que eles estão no processo de conhecimento mútuo, digamos assim, de todas essas culturas musicais, portanto é o tal caldeirão que o João falava, que neste momento, pronto, está nesse estado de encontro e de conhecimento mútuo. E de experiências, obviamente, não é? O papel das novas tecnologias em relação à evolução da música, pronto, era isso que estavas a falar, é evidente. Vocês não acham que essas novas tecnologias estão a ser, no fundo, muito mais responsáveis, já percebemos que são responsáveis, mas muito mais responsáveis do que propriamente a ânsia criativa? Mário Fernando, o Marshall McLuhan teve uma frase que ficou célebre, que era de que o meio era a mensagem. E independentemente de acharmos ou não validade às teorias do McLuhan sobre comunicação social, que são teorias já com 30 anos, o facto é que elas influíram decisivamente na formação e na estruturação daquilo que é, digamos, a estética e a reflexão sobre a comunicação em termos anglo-americanos, que no fundo é a mesma gente que domina este tipo de meio de que nós estamos a falar. Eu diria que a questão dos novos meios está dominada, ou está assente nesse princípio, e vai continuar mais alguns anos assente nesse princípio, e que isto durante mais alguns anos não vai apontar para lado nenhum, vai apontar para muitos sítios ao mesmo tempo. Há duas formas tradicionais na estética. Há os períodos históricos em que a estética se tornou, digamos, unitária e dominada por uma tendência para a estruturação e a criação de um edifício, e houve os períodos, que normalmente são entendidos como períodos de decadência, em que o edifício veio abaixo e toda a gente viu ou tentou ver o que é que ia fazer com as pedras, não é? Pronto, deste ponto de vista, hoje em dia poderemos estar numa época de decadência de uma estética clássica, unitária, etc. Por outro lado, estamos num período em que há, tanto por parte dos músicos como por parte dos consumidores ou dos fruidores de música, uma cada vez maior disponibilidade para a liberdade de escolha e para as liberdades individuais. Isto significa que qualquer músico tem liberdade para criar um produto que pode ser o mais... eu não queria dizer atrasado, mas talvez pitcantropo ou assim, uma coisa pudesse explicar o assunto, e ao mesmo tempo podem haver artistas ou músicos ou estetas a criar obras. E para sairmos um bocado do campo da música pop, há atualmente o Gorecki, que é um compositor, salvo erro, da Estónia, não é da Estónia? Que é polaco. Bom, mas quanto de qualquer faz? Modo veio do lado lá do Muro de Berlim. Nós também somos espanhóis. Nós somos espanhóis. E há quem seja. Pronto, o Gorecki, hoje em dia, graças a esta difusão e a esta proliferação dos novos meios, tem uma audiência que nunca, certamente, terá sonhado que iria ter. E o Ian Garbrecht acabou de gravar um disco com o Hilliard Ensemble sobre música antiga, vocal, saxofone com música vocal antiga. Bastante engraçado, e que toda a gente diz que vai ser o próximo êxito dessa matéria. Espera-se quando é que vêm tocar a Portugal. Fica aqui já uma pista para os eventuais interessados. Eu acho que é para uma indireta. Luís Montes, talvez pudéssemos partir daqui para uma lista dos 100 melhores títulos de música clássica. Mas entretanto... Mas entretanto, há aqui um problema, há aqui uma questão que isto que o Jorge tem estado a falar levanta, que é, durante todos estes anos, progressivamente foi aumentando o livre acesso à música, nas suas várias formas. Ainda não se chegou à fase da livre interferência na criação da música, mas tecnologicamente é impossível que essa fase não apareça a curto prazo. Enquanto a interatividade de sistemas já vai existindo em algumas formas de expressão artística, nomeadamente visuais, é mais ou menos inevitável que ela passe também para as formas de criação musical. E o que daí pode surgir, então, é que eu acho que é mesmo a grande confusão. Eu penso, a propósito disso, não percebo muito essa parte tecnológica, mas sei que neste momento há, em termos de computadores e trabalhos de computadores, não sei como é que se chama isso, possibilidade de tu teres, por exemplo, um vídeo ou uma disquete com um determinado tema do David Bowie, em que tu tens várias opções de produção, tu em tua casa, pegas naquela disquete e pões o solo mais à frente, o solo mais para trás, aqui, não sei o quê, faz os arranjos. Portanto, tu tens uma interferência, enquanto consumidor, direta no produto do artista. Isso é uma espécie de karaoke levado às dimensões apocalípticas. Exatamente. Com as consequências apocalípticas que mas eu interessava voltar a propósito. Faz-te a grande abertura para esse tipo de várias músicas. Há uma coisa que, curiosa que volta um pouco à indústria e à música pop de consumo, de grande consumo, que é a recuperação nos últimos anos, nos últimos dois anos, como há muito tempo não se via, da retoma de êxitos dos anos 60, que são grandes sucessos atuais. É um exemplo para a grande Mariah Carey com Without You, que foi uma coisa, enfim. Que é inexplicável quase, não é? Quando há tanta, ou mesmo havendo mais alternativas, havendo mais oferta, parece que as coisas, a indústria, não sei como é que reaciona neste sentido. O facto é que, quer na indústria de grupos novos que tocam coisas antigas, constantemente a aparecer, até temas dos Mamas and the Papas em reggae, na publicidade, a utilização da música na publicidade, a mensagem publicitária utiliza e tem utilizado fortemente e sistematicamente temas dos anos 70, do Street of Night, etc. O cinema, tu vais ver os grandes filmes dos Oliver Stones, enfim, este último, a banda sonora já vem mais à frente, mas vem de trás para a frente, mas de vários filmes em que as bandas sonoras são puras colagens de temas dos anos 60 e 70. No meio disto tudo há também em relação à publicidade questão. Eu tenho a impressão que isso significa que os atuais executivos da publicidade são pessoas que consumiram música sobretudo nos anos 60. Mas isso não é verdade, isso não corresponde à realidade. Não, porque os grandes executivos e os grandes criativos da publicidade são tempos muito novos. Muito novos. Há uma questão qualquer da chegada da mensagem publicitária, que é muito mais científica que a target, mensagem musical, que quem o target... Está, quem a geração consome. 25-35, que no fundo são os grandes consumidores, são abrangidos por essa faixa que tu falavas, Rui, acho eu. E é isso que determina tudo o resto. E a propósito das bandas sonoras que tu falavas mesmo agora, há um caso que eu acho que é paradigmático disto, que é, mais uma vez, o cruzamento do cinema com a música, que é o Forrest Gump. Forrest Gump, exatamente. Que é um exemplo exatamente isto que estavas a dizer. É o carimbo. Exatamente, é isso. E outra banda sonora de há pouco tempo, não me lembro o nome, não me lembro exatamente o nome, mas que produziu um CD com versões, por grupos novos, de temas antigos. Olha, Rui, desculpa interromper o raciocínio. O Cabrita tem ali os Trans Global que já estão pendurados há algum tempo. Vamos retomar depois isso e eu avançaria, desde já, para irem refletindo, uma cartada da indústria curiosíssima que tem marcado estes últimos anos, que são os discos de homenagem. Tem aparecido ao quilo. Uhum. Já vamos a isso. Já agora, a despropósito. Tutto grande discordia! Thank you. mountain's peak. I saw a man upon horseback riding, with a feather in his head. Global Underground, e vamos retomar esta conversa a propósito da lista dos 100, que nesta terça-feira que passou foi publicada no Diário de Notícias e amanhã será publicada no 7. Muito bem. Ora bem, nesta nossa conversa começámos a derivar para uma série de outros temas laterais até à própria lista, mas que derivam de algumas coisas que aqui estão. Falámos há pouco então da reciclagem por parte da indústria de uma série de coisas, nomeadamente o repegar numa série de trabalhos, canções, temas, álbuns, enfim, dos anos 60, 70, por grupos dos anos 90. E dizíamos há pouco também que nestes últimos anos então tem aparecido ao quilo discos de homenagem a tudo e mais alguém. Os tributos apareceram em catadupa, o mais recente, se bem me lembro, dos Carpenters, corrijam-me se estou errado. Uhum. Como é que vocês explicam esta coisa? Eu acho que convém a gente recuar só assim, aqui meia dúzia de anos atrás, quando o CD começou a ser uma coisa popular. A indústria, que estava num impasse, porque os discos novos não vendiam assim tremendamente, descobriu que havia aqui uma variante para fazer mais valias, que era voltar a editar todos os fundos de catálogo e voltar a tornar disponível todas as gravações que estavam no formato parecível, que era o vinil, por um formato que nessa altura era tido por definitivo, o disco compacto. Bom, isto alimentou um enorme fenómeno de saudosismo em toda a música, com efeitos que vão, mais uma vez, perdoem-me por eu insistir nesta área, desde a exploração e a ligação a filmes e a imagens, à rádio, E esta exploração de fundo de catálogos foi determinante para o equilíbrio financeiro de algumas companhias e, em alguns casos, até para fusões e por aquisições por terceiros e, nomeadamente, no caso da indústria norte-americana, para o processo de aquisição de companhias de catálogo por companhias fabricantes de hardware. Há um caso notório, que é o da Sony, que era uma fabricante tradicional de hardware, que acabou por comprar todo o catálogo da CBS e Columbia. Bom, mas há um fenómeno, eu acho que isto é o fim desse fenómeno, é a exploração, a exaustão desse tipo de coisas, do que se pode fazer por aí. O próximo fenómeno que se desenha, embora ainda seja um bocado arriscado dizer se o formato que fica seguinte é o MD, já tem a ver com algumas questões novas que se estão aqui a colocar, como, por exemplo, a possibilidade de os ouvintes fazerem música. Porque, ao contrário do que acontecia até há bastante pouco tempo com os CDs, e mesmo ainda hoje acontece, mas em formas caras e tecnologicamente mesmo assim sofisticadas para serem domésticas, os MD são... o MD é um formato à partida gravável. Quer isto como era a cassete, só que é digital e tem um suporte de som diferente e tem tudo o que ele pressupõe é diferente exatamente por isto. Isto, mais uma vez, irá provocar a reciclagem dos catálogos, mas talvez pela primeira vez com a tal interferência direta do ouvinte, do consumidor. Por acaso, no outro dia, quando tive de fazer a entrevista com o Brian Ferry, fui obrigado a ir rever os discos que se lá tinha antigos dos Roxy Music e reparei que, por acaso, em 72, o primeiro álbum dos Roxy Music, a primeira faixa chamava-se Remake, Remodel. Isso é um bocado assim o paradigma daquilo que aconteceu nestes últimos anos. Isto é uma continuidade entre a indústria e a estética daquilo que aconteceu nestes últimos anos e que o Manuel Falcão agora falou, e que tem a ver com, se a gente quisesse entrar em elucubrações assim um bocado mais esotéricas, tem a ver com toda esta atitude de repegarem tudo quanto existe, por razões industriais, por razões musicais, por razões artísticas, por razões de esgotamento de muitas coisas e por razões de não saber exatamente o que é que ainda está a acontecer. Há uma atitude de defesa, uma atitude de segurança, de procurar voltar atrás em relação à música que é conhecida e que é reconhecível, que tem a ver, por exemplo, com aquilo que foi falado há bocado das bandas sonoras, por exemplo, o exemplo de Forrest Gump, o exemplo de muitas outras, em que numa banda sonora é um bocado um mosaico daquilo que aconteceu para trás. Se a gente se referir à música de grupos que estão a trabalhar agora, é um mosaico em que essas coisas se concentram em canções, em álbuns, em música que... é impossível para nós, já temos assim uma idade um bocado canónica, não reconhecer isto vem dali, isto vem daqui, isto vem daquilo lá, e perceber como todas estas coisas neste momento ainda não são novas. Nós todos somos capazes de carimbar aquelas várias as malhas de guitarra, as vozes, os vários aspectos que compõem uma música toda, e que, pronto, acho que se pode dizer que neste momento, isto não é bom, não é mau, é uma atitude de ver para observar aquilo que está a acontecer e esperar o que é que vai sair daqui. Isto tudo conjuga-se com esta atitude industrial, com esta forma de resolver o problema que neste momento existe, que o Manuel Falcão falou há bocado, e em termos de música tem estas consequências que nós ouvimos. Pronto. Diz Rui, para concluir aqui este. E no enfiamento da jogada que o João estava a dizer há pouco, estava a falar aqui com o Ricardo Salol, do propósito dos Transglobal, estávamos a dizer que isto não é nenhum caminho que eles abram, que eles estejam a abrir, quanto a mim. Isto é o repegar um caminho que foi aberto, por exemplo, o Ogres do Caio, que já hoje aqui foi falado e tocado. Nada disso que eles fizeram é essencialmente novo, não é? Eles limitam-se, quanto muito, a desenvolver minimamente, quanto a mim, algumas pistas de um trabalho original e do Algarve do Caio. Portanto, quanto a mim, é essa a diferença entre o original e o que não é original. Pronto. Claro. As inovações e os melhoramentos. Exatamente. Há um melhoramento aqui. Exato. se é que é. Ok, nós estamos praticamente em cima de uma hora, ainda vamos seguir com os Underworld, certo, Cabrita? Até à uma. Números redondos. Logo a seguir à uma, e porque eu acho que ficou pendurada uma coisa em relação àquilo que o Manuel Falcão e que o João Lisboa disseram a propósito da história da recuperação, dessas coisas todas. Vocês bateram muito na tecla de ir ao passado e depois utilizá-lo nos filmes, na publicidade e por aí fora, pretender atingir determinados objetivos, mas eu acho que nesta história dos tributos há mais um objetivo ainda, pelo menos mais um, que é o chegar a um outro público, a um novo público. Porque quando eu ouço Sonic Youth a tocar em Carpenters, penso eu, onde eles querem chegar não é ao público que tem 30, 40, 50 anos. Eles querem chegar aos que têm 20 agora. E eles têm indústria, neste caso. E o Sonic Youth também. E o Sonic Youth também. Mas pronto, essa é outra deixa. E o Sonic Youth são 50 anos. Claro, mas essa é outra deixa que fica para daqui a bocadinho, que é como é que eles embarcam nisto. Deixa-me só dizer uma coisa, não te esqueças que a banda sonora de um dos grandes filmes, de um dos grandes em termos de receitas de bilheteira, e do filme que provavelmente foi o mais caro da história de cinema nos últimos anos, que é o True Lies, que vai estrear em Lisboa esta semana, tem como canção base da banda sonora uma versão do Sunshine of Your Love, que é um original do Scream, dos anos 60, pelos Living Colour, numa versão completamente transformada. Exato. É exatamente isso que estava a dizer. A seguir a uma, vamos então retomar isso. Bem, e os Underworld ficam para depois de uma, que não vale a pena agora. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Donovan James, autor do mundo. XFM. Lisboa, 91.6. Porto, 105.8. XFM. Para uma imensa minoria. Mora XFM. Se você não pode ir à serra, deixe a serra vir à sua mesa. Água Serra da Estrela. O que a serra tem de melhor? Edição de aniversário da XFM, continuamos com um especial em que se debate a música, presenças de João Lisboa, Jorge Pires, Manuel Falcão, Ricardo Saló e Rui Morrison, Uma conversa moderada por Mário Fernando aqui na XFM, que em princípio se vai prolongar até perto das 2 da manhã, a não ser que os nossos convidados desistam antes. Segunda temporada da Cultura Gest. Memórias de Bichos e Gentes, pelo Grupo de Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de Matos. Encenação de João Silva. Ciclo Multiculturalismo e Novas Mestiçagens. Uma peça sobre o bem e o mal, escrita a partir das memórias e das efabulações dos intérpretes. Trata-se de apresentar uma obra que ultrapassa a função terapêutica para nos confrontar com aspectos de escrita e representação num contexto de diferenças radicais sobre comunicabilidade, generosidade, mundo, comportamento. Dias 27 e 28 de outubro, às 21h30. Grande auditório do edifício 7 da Caixa Geral de Depósitos. Connect. catch me anymore. I was busy listening for phone sex coming through the back door. Your skin touches and we all went mental. Rádio de Culto, um ano de emissões. A XFM convida à festa. Sun EMC e Repórter Estrábico. Ao vivo, a nova poesia urbana. Música da XFM em direto com os seus DJs. Armazém AB do Jardim do Tabaco, sábado 22 de outubro, 22 horas. Bilhetes à venda, Bar Labirinto Porto, Lojas Bimotor, Café Targos Bairro Alto. Apoio Faircopy, Lojas Gráficas de Conveniência. Receita a favor da Amnistia Internacional. Excursões Porto, Lisboa, Porto. Repórter Estrábico. Eu era normal, até o metal dar cabo de mim. Sum EMC. Hors de ma vue, a jamais porté disparu. Reste en dehors de ma vie et respecte mon statut. Festa do primeiro ano da XFM. Uma rádio de culto para uma imensa minoria. Produções Universal. Hotel Praia Mar. E regressamos à conversa numa altura em que já se registra uma baixa. Roy Morrison abandonou, pediu desculpa e saiu. Mário Fernando. Exatamente, o Roy Morrison por motivos... Não mais... aguentou a música do Genesis. Eu registro. Bom, então falávamos há bocadinho do reaproveitamento de uma série de material, nomeadamente dos anos 60 e 70, por uma série de bandas novas, devidamente industriadas pela indústria, passo pleonasmo, e tínhamos ficado justamente aí, naquela história de eles indústria, tentarem atingir um novo público, uma geração mais nova, para quem, de uma maneira geral, essa malta toda dos anos 60 e 70 mesmo, não dizem grande coisa. Poderão conhecer os nomes, a música provavelmente conhecerão pouco ou nada. E esta é uma via para os levar, como dizia o Manuel Falcão, a ir lá aos CDs que agora foram tal fundo de catálogo, não é? Aproveitar o balanço e tentar ir buscar as coisas. E, por outro lado, o facto também destas bandas novas estarem a alinhar nisto. O Manuel Falcão está ao balanço? E não sabe bem o que é que vai dizer. Mas, sem querer fugir a esse lado da conversa, queria falar um bocadinho do que é que eu acho que tem sido a tónica dominante destes últimos 10 anos da música. E se calhar as coisas vão todas, nos próximos tempos ainda, continuar a desenvolver-se um bocadinho à sombra disto, que é a influência ou a preponderância da música negra, da soul music, em última análise, nas formas de expressão mais inovadoras e mais interessantes que têm aparecido nos últimos tempos. E isto abre uma questão, sem estar a querer fazer futurologia, que é sempre uma coisa muito, muito complicada, isto abre uma questão que eu acho que se começa a sentir, nomeadamente no top norte-americano, que é, e nas próprias, e em toda a envolvente de média norte-americana, que é a resposta branca a isto. E o que é que pode ser a resposta branca a isto? O que eu acho que se começa a desenhar como resposta branca a isto é aquilo que algumas pessoas dizem que é a nova country music. Eu acho que é em torno destes dois eixos, a continuação da exploração das influências da música soul e, em alguns casos, de um regresso a algum purismo na própria música soul, purismo no sentido de voltar aos primórdios, se quiserem, e por outro lado, do lado da música branca, no regresso às baladas mais ou menos trabalhadas, características da música country com algumas pequenas inovações, porque são pequenas, de facto, que têm surgido nos últimos tempos. Mas eu acho que são esses os dois sentidos por onde provavelmente podem existir algumas surpresas, mesmo assim, nos próximos tempos. Ana Falcão, tomou balanço, chutou. Isto da música negra tem a ver contigo, Ricardo Salão? Não sei se terá assim... por aí além, porque eu estava aqui a ouvir com atenção o que ele dizia e estava aqui a pensar se será realmente isto que se vai passar nos próximos tempos ou não. Eu tinha a impressão que essa estratégia que está implícita no que tu disseste, de um bocado de uma estratégia do taco a taco, que vamos, onde há muito negro, vamos contrapor o muito branco, que geralmente é personificado pela country, que é uma questão, é um problema mais de facto da indústria, e em particular da indústria norte-americana, porque eu tenho acompanhado, enfim, com algum entusiasmo a música que se tem feito nos últimos anos, e eu vejo, pelo contrário, uma certa, não será bem fusão, mas é um bocado uma certa dissolução dos traços mais marcantes do que é branco e do que é negro. Eu hoje ponho-te a tocar um grupo de tipos brancos de Bristol ou de Londres e tu, até aparecer o vocalista, vais-me dizer que é um grupo negro. No caso britânico. Há certos grupos negros que estão a pegar em guitarras e às tantas aquilo soa um bocado branco até entrar o vocalista, que enfim, que é um pormenor, por enquanto, característico e indisfarçável. Mas eu acho que neste momento há um bocado tentar abarcar tudo e mais alguma coisa, desde o jazz até à música africana, combinar isso tudo de cada um à sua maneira e partir para coisas novas. Mas não tem um traço neste momento muito marcante, a não ser em casos extremos, como é o caso, evidentemente, dos tipos do rap do ghetto, porque ali é uma questão mesmo do dia-a-dia e não se podem, de repente, começar a fingir que são brancos, porque eles têm a polícia à porta de casa e têm todo um sistema que eles consideram repressivo, que têm que combater. Portanto, aí é uma questão que deriva imediatamente do social. Agora, aquele campo mais da arte pela arte, da pesquisa estética, que não tem diretamente que ver com circunstâncias sociais, eu acho que aí há um bocado uma certa dissolução dessas questões. Não há, neste momento, uma tendência vincadamente branca ou negra. Há uma conjunção de tudo o que vem à rede é peixe. E eu a partir estou de daí combina nesse caso britânico. Estou completamente não, de acordo mas contigo. Nos Estados Unidos, julgo que, pelo menos pelo que eu conheço, julgo que também há um bocado essa tendência. Não há um marcadamente negro e um marcadamente branco, a não ser nesses casos que eu acabei de citar. Eu posso intervir? É assim... Estamos tão bem tocados. Somos bem tocados, é verdade. Não, eu acho menos importante a questão da música branca e da música negra. Aliás, aqui, Manel, desculpa lá, mas estou mais tentado a partilhar a opinião do Ricardo. Acho que se caminha para uma situação de maior indistinção entre o que é música branca e o que é música negra. Mas o que eu acho fundamental na música dos últimos anos é a questão da alteração do campo perceptivo. Isto é, com a introdução das possibilidades de manipulação digital, quer de som, quer de imagem, o que se passa é que tanto os autores, digamos, os produtores do objeto, como os consumidores ou leitores do mesmo objeto, têm possibilidade de interferir tanto na produção como na execução, e com uma minúcia que nunca, em situação histórica alguma, aconteceu. Isto significa, entre outras coisas, que há vários conceitos musicais que foram ultrapassados nos últimos 6 anos, 7 anos, 8 anos, como, por exemplo, o conceito de nota, e que, em vez disso, as pessoas hoje têm a possibilidade de interferir em qualquer composição musical ao nível do décimo ou, se calhar, do centésimo de segundo. Isto significa que a percepção das pessoas se tornou muito mais aguda ou minuciosa, que elas estão despertas para um certo espectro do universo sonoro que, enfim, no tempo dos Velvet Underground ou do Elvis Presley não existia, pura e simplesmente, e que acho ainda um pouco cedo para percebermos o que é que isso poderá gerar. Uma das hipóteses é que gere uma tremenda confusão, isto é, que as pessoas interfiram a tal ponto em determinada obra que a obra se torne ou ilegível ou irreconhecível. Isto, pronto, dependendo se for o autor ou se for o consumidor a mexer nelas. Por outro lado, isso torna também tanto uns como outros bastante mais sensíveis a pormenores que eram irrelevantes, digamos assim, anteriormente. Portanto, a questão do universo sonoro e daquilo que os músicos hoje em dia poderão fazer com ele, portanto, a direção em que eles poderão evoluir, para mim é um mistério. Se me permitem que eu volte um pouco à lista e baseando-me outra vez na intuição, que é algo que um de vocês há bocado referiu, já não me lembro quem, desculpe. Foi Morrison. Pronto. Alô, Morrison. Então, baseando-me na intuição, nesta lista há algumas coisas em que alguns títulos ou alguns trabalhos que eu acho que poderão eventualmente ficar na história da música como momentos vitais ou momentos de viragem, e há outros sobre os quais tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas em relação aos Transglobal Underground, que já ouvimos. Tenho as minhas dúvidas também em relação aos Morfino, que é um disco que eu admiro particularmente. Tenho mais algumas, não direi certezas, mas convicções, tanto em relação ao último trabalho dos U2, como, por exemplo, ao dos Primal Scream. Uhum. Agora perdi, mas sei que é esse, não sei onde é que está. Scream 93. O Screamadelic, exatamente. Pronto, é um disco de 93. Não é de 91, é o número de 93. Pois, é 91. Então tem 3 anos de existência. Isto é esta hora da noite, já dá agora. É um disco que tem 3 anos de existência. Recupera várias linguagens anteriores, mas dadas as condições de produção e dado o resultado final, digamos assim, e dada a ambiência do grupo, também é uma ambiência um bocado especial, digamos assim, eu como dizem os americanos, punha lá o dinheiro, não é? As apostas do Jorge Pires. Oh, João, exato, podes pôr a tampa, hein? Não tem problema. Já agora, é porque o Manuel lançou a bisca, o Ricardo Salou pegou, o Jorge Pires meteu-se na jogada. Já agora, João, para concluir esta vada, disto que tu ouviste, o que é que te apetece? Eu estou completamente alienado a esta discussão, porque eu escrevo à mão. A etapa seguinte é escrever à máquina. Nunca usei um computador na vida, a não ser em momentos absolutamente esotéricos. Portanto, essa linguagem para mim é completamente estranha e não me faz confusão nenhuma que vá continuar nos próximos 80 anos, se eu continuar cá, a funcionar desta maneira. Portanto, em termos do que isto vai terminar na música, é evidente que vai determinar mudanças, vai determinar caminhos completamente diferentes. A utilização que as pessoas vão fazer da música vai ser completamente diferente daquela que nós tivemos durante os últimos 20, 30 anos. Provavelmente aquela ideia do que um disco era para nós, que era uma obra acabada e definitiva que nós consumíamos, terminou. É evidente que isto não vai ser tão rápido quanto nesta conversa aparentemente se está a dar a ideia que vai ser. Isto vai ser muito mais lento. A utilização que vai ser feita da música vai continuar a ser, durante muito tempo, uma utilização passiva. Não vai ser tão simples e tão evidente que nós vamos poder colocar um determinado disco com uma mistura completamente diferente através das utilizações que podemos fazer com os CD-ROMs e com essas coisas todas. Mas no longo prazo, e o longo prazo eu também sei que tende a ser cada vez mais curto, as coisas vão se modificar. Provavelmente aquilo que nós agora entendemos e recebemos como uma obra acabada vai ser uma obra que vai ser sempre aquela expressão inglesa que é o work in progress. E vai ser um work in progress coletivo e não vai ser um work in progress do músico individual. Posso fazer só uma pequena parte? Queria só recordar que estas possibilidades não estão tão dependentes do CD-ROM, como tu disseste, mas do... Eu estou a falar acesso, que não sei. Sim, mas do acesso à tecnologia, isto é, tu hoje em dia, mesmo que não tenhas CD-ROM, se tiveres 40 contos, compras um equalizador e consegues separar as frequências que aqueles tipos tiveram durante não sei quanto tempo em estúdio a tentar juntar. Não é? Portanto, o princípio é esse, é tu podes decompor aquilo que os outros compuseram. É isso. Só que a tecnologia tornou-se mais acessível, não é? Eu acho que tem alguns perigos, e um dos quais o Rui Morrison falou para aí já uma hora e meia, diria eu, que é o perigo de nós, com esta tecnologia, estarmos cada vez mais condicionados. Isto é, independentemente de tu quereres ou não teres uma percepção mais aguda, a tecnologia obriga-te a teres uma percepção mais aguda, porque ouves melhor, vês melhor, etc, etc. Provavelmente isso é aquela ideia já muito antiga de que a poesia é feita por todos. Provavelmente a música vai passar a ser feita por todos também. Se calhar não se vai saber é quem é que faz o quê. E que tal um pouco de música. Ora bem, Aníbal, eu só ia... Eu queria dar por concluída a nossa sessão de hoje. Vamos aproveitar esta parte final para ouvirmos um bocado de música que ficou por aí. Eu não gostaria de acabar com este tom tão pessimista, tão desastrosamente pessimista, acho eu. A vossa conversa agora deixa-me assim um bocado de rastros, eu passo sinceramente, porque fiquei um bocado com aquela ideia de que, bom, a partir de agora, ou a partir de agora não, num curto, médio prazo, para aí, a função dos músicos será mais ou menos criarem determinadas coisas para depois os outros trabalharem como lhes anda realíssima gana. É um bocado, Mário, é um bocado o princípio da... Isto parece um bocado chato para os músicos, não é? É um bocado o princípio daquela coisa de miúdo, que é tu desmontares as coisas para ver como é que funcionas. Para ver como é que funcionam. Se calhar depois não consegues montar tudo outra vez como estava. Mas como a indústria pensou no problema, não vais ter essa dificuldade, porque eles têm sempre um backup... podem fornecer outra vez com o original. Não, mas a questão não é essa. Por isso é que nós temos cada vez mais condicionados. Eu coloco a questão estritamente no papel do músico, não é? Do tipo que cria as coisas, não é? No fundo, qual é o papel dele aí, disso tudo? Eu penso que aí as possibilidades que são abertas a nível tecnológico são entusiasmantes, sobretudo na interação entre diversas formas de expressão. Pronto, outra história. Ok. Eu acho que aí é entusiasmante o que se pode vir a passar. Não, eu só frisei isto porque, de facto, estavam aí, no momento do Jorge Pires, estava a traçar assim um cenário, pelo menos para mim, um bocado assustador, não é? Por acaso, não sei. Eu acho é que, neste momento, parece que é consensual, toda a gente acha que estamos no período da grande confusão. Não se sabe bem o que existe, nem como se vai sair daqui. Bom, mas o avanço tecnológico, e nos últimos anos o avanço tecnológico, já se pode dizer isso seguramente, teve influências decisivas na criação musical. Esta continuação do avanço abre perspectivas imensas para uma série de coisas. Basicamente o que eu acho é assim: se a democracia é boa, isto é bom. Se a democracia é má, isto é muito mau. E com uma máxima de João Lisboa... damos por concluída. Qual é que é o número 1 do top em Portugal neste momento? É o Vários. Vários. Manuel Falcão, João Lisboa, Jorge Pires, Ricardo Saló, o Rui Boxen, já lhe agradeci há bocado quando ele se retirou. Muito obrigado por esta noitada. É um bocado, enfim, cansativa, mas eu acho que se disseram aqui coisas muito curiosas, muito interessantes. Não desanimem, eu estou a falar para os ouvintes, não desanimem com algumas coisas que aqui foram ditas. O cenário não é assim tão trágico nem tão catastrófico. Ficou aqui uma mensagenzinha de esperança do Manuel Falcão e depois aquela máxima do João Lisboa, aquela verdade lá paliciana, mas de facto absolutamente implacável. Ouçam a banda sonora do Natural Born Killers e vão ver que as coisas são mais radiosas do que esta conversa promete. Ah, muito bom. Cabrita. Música, pá. so idiotic. All the accusations of unpatriotic. The fall will always remember. Capitulating silence, election November. Before the winter of the long hot summer. Somewhere in the desert we raised the oil pressure and waited for the weather to get much better. For the new wind to blow in the storm. We try to remember the history and the region, the French Foreign Legion, imperialism, Peter O'Toole, and hate the Ayatollah were all we learned in school. Not that we gave Hussein $5 billion, not of our new bed partner, the Syrian, and of course no mention of the Palestine situation. It was amazing how they steamrolled. They said 80% approval, but there was no one that I knew polled. No one had a reason for being in the Gulf. We waited for Congress to speak up. Illegal builder, but no one would wake up. Our representatives were Milli Vanillis for corporate Dallas Cowboy Beverly Hillbillies. With perfect timing, the politicians rhyming the sentiments so nicely. Oil, gold, and sand, my sediments precisely. We regretfully support the lunacy. I'm afraid there's no time for more scrutiny. National unity, preserve our community. Teflon election opportunities, we're in profound abundance. On January 2nd, the Bush administration announced a recession had stricken the nation. The highest quarterly earnings in 10 years were posted by Chevron. Meanwhile, a budget was placed in our hand as the deadline in the sand came to an end. So much for the peace dividend. $1 billion a day was what we spend, and our grandchildren will pay for it till the end. And schools are unfunded and kids don't get their diplomas. They get used for gunboat diplomacy. Disproportionately black or brown we see. Bullet catches for the slave master. Then the conservatives called up reservists to active service. Left families nervous, but more importantly broke. $900 a month, but the check came late. Army red tape, you see, this golden opportunity. We watched the tube and read the newspaper. The propaganda of the gas mask raper was the proper slander to whoop up the hatred. The stage was lit and the lights were all faded. The pilots and night vision goggles created, and generals masturbated till the 15th. 2 days later, they invaded. Not a single TV station expressed dissension or hardly made mention to the censorship of information from a kind of a gentler nation. Blinder and mentaler, retardation, disorientation. The pilots said their bombs lit Baghdad like a Christmas tree. It was the Christian thing to do, you see. They didn't mention any casualties, no distinction between the real and the proxy, only football analogies. We saw the bomb hole, we watched the Super Bowl, we saw the Scud missile, we watched boat commercials, we saw the yellow ribbon, saw pilots in prison, we never saw Friends of the Dead at 11. Davis addressed the spectators and shouting above a rumbling generator. If they insist on bringing this down, then let's shut the whole country down. Marching through the downtown, 100,000 camp participants. And we heard the drums of millions off in the distance. Rushing through the cities, some of them did things that weren't so pretty. Most were there for primal screen therapy. Newsmen concentrated on the negative, like the jingoist more. Peaceful protesters ended up on the cutting room floor. Nintendo casualties of the ratings war. More bombs dropped in World War II or in both Asian invasions. New World Order persuasion. business as usual for our nation. Could you imagine 150,000 dead? The city of Stockton, coffins locked in when we clocked in, not to mention civilians. The loss of life on both sides pushed the limits of resilience. The scent of blood in our nostril, fuel of the fossil, land of apostle. The blackness that covered the sky was not the only thing that brought a tear to the eye, or the taste of anger to the tongues of those too young to remember Vietnam. Is heroin better in a veteran's mind, in the memory of the dying laying in a line? Is it the smell of the shadows heaving and weeping that keep the soldiers from sleeping as he sings the orphan's lullaby? When the soldiers put down the bayonets, the strings are chained to the marionettes. Amir of Kuwait gets back in his jet. We replace the dead with new cadets. We hate those who did the shelling. We hate those who weren't willing to do the killing when the leaders of the ball eagles come home to roost. We sing a song of praise and indebtedness for our deliverance from evil. Or will we sing a song of sadness for the dreaded death this mess delivered us people? Rádio de Culto, um ano de emissões. A XFM convida à festa. Son EMC e Repórter Estrádico. Ao vivo, a nova poesia urbana. Música da XFM em direto com os seus DJs. There's something wrong with Armazém.